Existe algo mais patético do que um velho se voltar para a religião próximo do fim? Ou um velho soldado decidir que precisa vencer mais uma batalha? Inferno, é claro que existe. O maior pecado é não fazer nada quando você poderia dar tudo de si por um pequeno sonho. Esses são tempos sombrios e desesperados. Eu seria esse homem, o homem na muralha. Da derrota. Afirmava que o pecado original foi a desobediência de Adão e Eva no Jardim do Éden, ao comer o fruto proibido, abrindo as portas para a entrada do mal, da morte física e espiritual, e de todas as suas consequências. Olá, jagunços! Bem-vindos ao novo episódio dos Sete Jagunços da Derrota, o seu podcast sobre quadrinhos que ninguém mais comentou. Eu sou o Marcos e estou hoje com o Dãozinho. Opa, e aí, tudo bem? Com o Luigi. E aí, pecadores? Com o Reginaldo. Opa, e aí? E com o nosso convidado especial, o Jamerson Tiossi, do canal O Silêncio dos Carneiros. E aí, Jamerson? Olá! E hoje, como vocês podem ter adivinhado, nós vamos falar da minissérie Pecado Original, do Jason Aaron e do Mike Deodato. Não sai daí que no próximo bloco a gente já fala sobre essa magnífica saga. Ou não. Fate up against your will, through the thick and thin, he will wait until you give yourself to him. E minha tarefa é observar todos os acontecimentos significativos nesta parte do cosmos. Observá-los somente, sem jamais interferir. Bom, pessoal, vamos começar a falar dessa mini. Ela foi escrita, como eu falei, pelo Jason Aaron e foi desenhada pelo brasileiro Mike Deodato, né? Pelo jagunço Mike Deodato, paraibano Mike Deodato, e teve as capas do Juan Totino Tedesco. Ela foi uma minissérie em 8 partes, né, no original. Aqui na Panini, aqui no Brasil, a Panini publicou em 5 partes. E ela foi marcada por retcons, né? Ela inseriu retroativamente na cronologia alguns pecados e algumas situações que mudaram o universo Marvel. Vamos começar falando um pouquinho dos autores. Ô Luigi, fala um pouquinho sobre o Jason Aaron. O que foi que ele tinha feito antes? O que ele está fazendo hoje? O Jason Aaron, ele nasceu basicamente na Vertigo, né? Começou lá atrás com uma minissérie conhecida, que aqui no Brasil nem chegou a ser publicada, com a arte do Cameron Stewart, The Other Side, é, o outro lado, que ele faz um paralelo de um soldado vietnamita e um soldado americano exatamente no conflito do Vietnã. Um quadrinho muito bom, ele começou a chamar a atenção nesse título, e depois ele teve a chance no Scalped, que acabou virando o carro-chefe da revista mensal Vertigo aqui no Brasil. E tá às vezes ser republicado em edições de luxo, assim. Eu acho o melhor trabalho dele, com certeza. Eu concordo. Pra mim é o melhor trabalho dele. Melhor trabalho dele, cara, é fantástico, galera. Eu não gostei muito do fechamento da história. Não gostei muito, não. Mas isso é uma conversa pra outro dia. Começou o nome dele aparecer, se destacar, ganhar indicações no Eisner. Aí a Marvel foi lá e convidou ele. Ele acabou virando exclusivo da Marvel. Ele começou com uma história muito boa, que eu acho, inclusive, eu acho uma das melhores de Wolverine, que é O Homem no Poço. Que basicamente era o Logan no fundo de um poço, sendo metralhado o dia inteiro por um cara, sabe? Ele tinha se capturado por uma organização, o cara lá ficava lá metralhando ele o dia todo. E ele não podia subir nesse poço. Vai contando a história do cara que na metralhadora, sabe? Uma história bem deprimente. E depois ele começa o Motoqueiro Fantasma, que eu acho um run sensacional. Lembra muito a questão de legado, do Punho de Ferro, sabe? Vários espíritos da vingança. E depois ele se consolidou mesmo como um escritor do Wolverine, né? Ele fez um título chamado Arma X, depois o título mesmo do Wolverine, e Wolverine e os X-Men. Aí ele começou a ser considerado lá nos Estados Unidos como uma alcunha que os principais autores da Marvel recebem, que eram os arquitetos, né? Aí ele começou a trabalhar com o Hulk, com o Thor, com o Doutor Estranho, inclusive o Thor. Ele está até hoje num sensacional. E ele é o atual vencedor do Prêmio Eisner. Ele ganhou agora em 2016 de melhor roteirista. E é isso, é um grande autor, mas como veremos, essa história Pecado Original, ele deixou um pouco a desejar. O incrível é que ele começou na Vertigo, mas ele quase não escreveu nada para DC, né? Só tem um especial em Green, se eu não me engano, e duas histórias do Hellblazer. E na era na Vertigo ainda. Ele não fez mais nada pra DC, né? Assim, pra DC, pra editora, né? Só fez pela Vertigo mesmo, o resto da Marvel, né? Não tem mais nada. Cara, mas é uma prática muito corriqueira, né? Quando o cara começa a destacar na DC, a Marvel fica lá com uma raposa só de olho e toma, né, cara? Porque ele começou a se destacar, mas chegou lá com a proposta pra ser exclusivo, né? Pra mim, ele pode até não ter feito mais nada pra DC, mas o que ele fez em Scalped supera tudo. Scalped é, de longe, a melhor coisa que a Vertigo publicou há uma década. Foi o material que sustentou a revista mensal aqui no Brasil, né? A Vertigo mensal. Tanto é que a revista acabou junto com a série, né? E agora a Panini planeja publicar em um formato de luxo, né? Só a minissérie. Ou só a série Scalp. Ela não era paralela com Fábulas, não, gente? Não, ela chegou a ser as duas saírem juntas, sabe? Paralelo. Mas não saiu na mesma época. A Scalped saiu bem depois. A Scalped, se eu não me engano, são 60 edições, né? Na 150. Eu acho que o Scalpo começou lá pelo número 75, 80 de Fábulas. Quer dizer, começou quase na metade, né? As primeiras 75. Não, depois que acabou aquele ciclo, o primeiro ciclo de Fábulas, para saber quem era o adversário, então naquele momento ali é que surgiu o Scalpo. Que é até onde Fábulas vale, né? Depois disso aí é só gordura extra. Encheção de linguiça. É, somente. Então, vamos falar agora da segunda metade da minissérie, né? Do brasileiro Mike Deodato, né? O Deodato Borges Filho. Então, fala um pouquinho do jagunço Mike Deodato. Bom, como você disse, né? O paraibano Mike Deodato. Eu acho que ele é o desenhista brasileiro com a carreira mais sólida nos quadrinhos norte-americanos, né? Ele já tem mais de 35 anos desenhando, assim, carreira completa. E ele também é o mais conhecido lá fora daqui dos brasileiros, né? Tanto se você lembrar, em 2015, na CCXP, tinha filas imensas para de gente querer autografar o trabalho dele, né? E ele, como todo artista, né, daqui, começou a ganhar mais a vida no mercado publicitário em jornais, né? Ele fazia cartas e charges para jornais da Paraíba. Ele sempre fala em entrevista que ele é autodidata, até tem uma entrevista no SHT bem longa, que ele fala que se você pedir para ele não sabe da anatomia, se você pedir para ele desenhar uma pessoa em pé, de frente, ele começa a suar frio, né? Ele não tem muito, ele se considera que não tem muito domínio da anatomia. E aí ele, como esses brasileiros da começo dos 90, ali pelo Arthur Comics de Horácio Carvalho, foi que ele conseguiu suspender os trabalhos nos Estados Unidos. Logo depois ele já assumiu a Mulher Maravilha, no tempo do quando era roteirizado pelo William S. Lobbes, que na época estava vendendo muito pouco, já estava para ser perto de ser cancelado, né? Até porque as histórias eram horríveis. E aí, em menos de 5 meses, a número de vendas explodiu. E ele virou tipo fenômeno mesmo já lá fora. E aí, nesse embalo... Naquela época, era a época que ele emulava o traço do Jim Lee, né? Quer dizer, todo mundo emulava o traço do Jim Lee. É, mais ou menos, né? Porque ele fazia, tipo, ele dava uma sensualizada nas mulheres que ele desenhava, né? Tanto que ele ficou nesse tempo marcado por isso, né? Pela Electra na Marvel, ele fez a Glória na Image e a Mulher Maravilha na DC. Quase tudo nesse mesmo contexto, né? Mas ele, quando ele foi pra Marvel, o que estourou ele pras alturas, mesmo, ele ficar sem cabeça lá na Marvel, foi o Thunderbolts com o Warren Ellis, né? Que até hoje ele fala que é os maiores roteiros que ele teve. Mas eu acho que a grande virada dele começa um pouco mais atrás, no Hulk, né? Com o Bruce Jones. Ele começa. Nossa, que ali foi. Ele tava. Ele até, se eu não me engano, ele foi no HQ especial do HBO. Ele já tava começando a ficar no ostracismo. Porque isso. Ele abusou muito nos anos 90 do que ele fazia. Ficava com vários títulos ao mesmo tempo. Inclusive contratou Phil Ings. Ele tinha um estúdio dele mesmo, cara, ele fazia só os rascunhos e o cara complementava, e assim, a arte dele decaiu muito, até brinca com isso, foi um ponto muito baixo, ele começou, inclusive, até a ilustrar quadrinhos pornô, né, na internet e tal, e ele começou a desenhar sketches, coloca no Twitter, no Facebook, e ele começou a fazer uns sketches do Hulk e tal, e chamaram ele pra fazer a arte do Hulk, aí foi, ele disse, cara, eu vou dar tudo de mim agora pra me voltar. E foi o que ele fez. Assim. Quando ele começa a desenhar o Hulk do Bruce Jones, cara, é outro Deodato, velho. É um cara. Mas teve uma sacanagem da DC com ele. Eu tava ali no período Terra de Ninguém, que chegou, inclusive, ser publicado no Brasil. A DC ofereceu um contrato para ele, ele abriu mão de um outro contrato, e aí ele desenhou 2, 3 edições. Inclusive, eu acho que aquela edição Lex Luthor contrata o para colocar fogo no cartório de registro de imóveis de Siri. E aí a DC chegou, depois que lançou a revista, e falou, você é bem o artista que a gente estava querendo, não. Aí foi o momento do desespero para ele. E além disso, eu até lembro dessa passagem dele do Hulk, eu não lembrava dessa passagem dele no Terra de Ninguém, eu tenho até que reler, eu sabia que ele tinha desenhado alguma coisa pro Batman, mas eu não lembrava que tinha sido em Terra de Ninguém. Agora, eu ainda acho que o que estourou ele foi aquelas edições que ele desenhou do Homem-Aranha, com o Straczynski escrevendo, né? Eu acho que foi naquele finalzinho da fase do Straczynski, um pouquinho antes do final, né? Ele pegou uma bucha danada, mano. Pecados pretéritos. Isso. Foi ali que ele começou a usar fotografia de referência, né? Pra que ele começou. Foi ele que desenhou isso. O Norman Osborn com a cara do Tommy Lee Jones, né? Isso. Mas eu digo assim, eu falei o Thunderbolts, porque foi o Thunderbolts quando ele consolidou-se na Marvel, né? Ali foi dali que. Eu acho que ele ganhou relevância no Hulk, principalmente, que saiu aqui, mas do Thunderbolts pra frente foi que ele se estruturou como ele hoje tá na Marvel, né? E depois ele pegou Vingadores na época do Reinado Sombrio e foi-se embora. Hoje ele é um dos principais artistas da Marvel, né? Ele tem contrato de exclusividade, ele escolhe o que quer trabalhar. Eu acho que o único artista brasileiro que, eu não digo que chega perto, não em carreira, mas assim, em popularidade hoje, é o Ivan Reis, na DC. Com certeza. O Ivan Reis tem um status na DC semelhante ao que ele tem na Marvel, né? Mais ou menos. Eu acho que o Ivan Reis tá um pouquinho acima dele lá, sabe? Influência. Fazendo uma análise de outra maneira, o Luke Ross não tem feito nada muito significativo, né? Só os dois brasileiros é que estão trabalhando, levando a alcunha de artistas brasileiros, né? Tem muito desenhista brasileiro trabalhando nas majors americanas, né? Mas assim, os mais conhecidos e os mais relevantes hoje são Mike Deodato e Ivan Reis, assim, de longe. Tem muito cara bom trabalhando lá fora, o Ed Barrows, o Danilo Beirute. Tá começando agora também no mercado americano, né? Nas majors, mas tem muito desenhista brasileiro trabalhando lá fora, mas os mais relevantes são, sem dúvida, o Deodato e o Ivan Reis. Isso já há muito tempo. É só um detalhe, o Beirute eu colocaria para fazer uma releitura de alguma tela do Kirby. Vamos ter novidades e falando sobre o Danilo Beirute em breve. Vocês não perdem por esperar. Mas, Gigi, fala um pouquinho sobre o capista da minissérie, o Juan Totino Tedesco. Bom, o Juan Totino Tedesco, eu só coloquei ele aí na pauta porque eu acho que ele deu uma personalidade pop para essa minissérie. Ele é argentino, para começar, né? Ele é relativamente novo, ele nasceu na década de 80, então ele faz muito trabalho local. Agora que ele está começando a despontar para as maiores, para Marvel, para DC, né? Na DC ele está fazendo aquele crossover dos Lanternas com o Planeta dos Macacos, mas só capa também, cara. E eu achei do caramba o trabalho dele nessa minissérie. Eu acho que ele deu toda uma personalidade que precisava para a minissérie. Se a arte do Deodato tá maravilhosa na mini, a capa não deixa por menos não, cara, tá? Tanto é que eu até, é minha opinião, quero saber de vocês, mas as outras capas são até, pô, cara, as capas do Arthur Adams são horríveis, cara, não combina com nada da mini, né? Então caiu muito bem a arte dele para esse trabalho, cara. Eu achei sensacional. Além do Tedesco, quem mais desenhou capa para a minissérie? Vocês lembram ou não? Tem o Isad Ribic também, né? O Isad Ribic, ele fez... Ele desenhou, inclusive, a capa do encadernado, né? É, o cara é muito bom, velho. Só não é uma pessoa muito amável, né? Mas Isad Ribic, o cara destrói, velho. Destrói. O que ele fez em Guerras Secretas, caramba. Pra você ter uma ideia, o Ribic na CCXP 2015, ele tava decepcionado porque ele queria ver praia. E ele tava em São Paulo. Então ele não tava muito feliz porque não tinha praia pra ele ver. Você vê que essa questão de amabilidade, nós temos o exemplo do Alan Davis. E o Alan Davis foi aquilo que o pessoal já ficou sabendo lá na CCXP. Então, tem algumas pessoas que dizem que não é, é muito, é sempre decepcionante você conhecer os seus ídolos, né? Mas, enfim. Capistas foram o Deloto, né? O Gabriel Deloto, o Arthur Adams, que eu falei, Geist e Martins. Então, e só adiantando uma coisa, eu tô olhando aqui as capas e eu acabei de descobrir por que o Reginaldo sugeriu essa pauta pra gente. Se vocês tiverem como aí, dê uma olhada na capa número 7, da edição 7. Eu acho que é o Totino Tedesco. O Fury nessa capa tá a cara do Cable. Tá explicado. A cara, o olho, as bandoleiras nas costas, tá, a bebranca na mão. Eu lembrei também dele. Tá explicado. Tá. Principalmente aquele que eu desenhado por Saul LaRocca, naquele Cable e X-Force. É capaz do visual do filme ser algo bem assim, semelhante a essa capa aí. Cara, espero que não, hein, meu? É. Tem que ser um cara, já falei, cara, tem que ser um cara tipo o pai lá do American Chopper, meu, de tapa-olho, meu. Cara, velho, tão querendo colocar o Michael Shannon, né, velho, o Zod do Homem de Aço, do Zack Snyder, né? Não Snyder, pode. Um dos preferidos. Também não gostei não, cara. Eu achei ele um bom ator, mas eu não vejo ele como Cable não, velho. No próximo bloco, nós vamos falar da saga em si. Legal, né? Tirei ela do depósito com a ajuda de velhos amigos. Tá empolgada, mas funcionou. Fury mandou bem pra caramba. Achei que ia falar um palavrão. There must be some way out of here, said the Joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessmen, they drink my wine, plowmen dig my earth. None of them along the line know what any of it is worth. Segundo bloco, vamos falar um pouquinho sobre a saga, o Pecado Original. O universo Marvel, ele sempre teve duas constantes, né? Desde a sua criação. A primeira era que nas origens dos seus personagens sempre tinha algo a ver com a culpa. A mais emblemática disso é o do Homem-Aranha, né? Ele só se tornou um herói por conta do sentimento de culpa dele ter deixado o assassino do tio Ben escapar, quando ele poderia ter pego ele. E a segunda parte, os retcons, né? Que são aquelas continuidades retroativas que são inseridas, né? Alterando um evento no passado, que já estava estabelecido, para dar sentido a alguma coisa no presente ou para o futuro do universo Marvel. E essa saga Pecado Original, ela tenta mesclar as duas coisas, né? Eles utilizam um retcon de muito tempo, utilizando o Vigia e o Nick Fury, né? Que pra mim são os dois principais personagens da minissérie, alterando coisas relevantes no passado da Marvel e criando novas possibilidades pro futuro. Então, vamos começar falando um pouquinho dos principais personagens dessa minissérie. Vamos falar um pouquinho sobre o Vigia. Jameson, fala um pouquinho sobre o Vigia. Quem é o Vigia? Vigia é um membro de uma raça que cometeu um pecado. Ela influenciou uma outra raça e levou à destruição. E aí, a partir daquele momento, toda a raça começou a observar as raças do universo e sem interferir. Evidente, o Vigia que observa o Sistema Solar e a Terra, ele quebra várias vezes esse pacto de não interferência, e uma das primeiras histórias que eu li com o Vigia é um julgamento dele na série do Capitão Marvel, certo? Que hoje pouca gente deve lembrar dessa história. O Vigia também teve interferência quando o Galactus veio à Terra pela primeira vez, porque sem a interferência o Reed Richards não descobriria o aniquilador total que colocaria em ameaça o Galactus. Eu acho assim, o Vigia é um personagem básico da ficção científica de um modo geral. Mostra aquele personagem que tem conhecimento de tudo e que não interfere, e que fica observando. Na verdade, ele faz às vezes do narrador, né? Ele abre a história para o leitor, que é uma coisa comum na ficção científica, né? Isso, o Vigia, né, ele foi criado pelo Stan Lee, pelo Jack Kirby, na revista do Quarteto Fantástico, Fantastic Four, número 13, lá de 63. Fala um pouquinho da função e da relevância do Vigia no universo Marvel, Dão. Eu li essa edição do Quarteto Fantástico, para esse podcast, essa 13, e o engraçado é que nessa primeira aparição dele, ele interfere bastante na história, ele se mete em tudo praticamente. Ele mora ali no, na Lua, né, bem próximo da Terra, onde ele construiu uma mansão tecnológica no Natal, que é um computador gigante, né, dentro dele. Aí nessa história do quarteto enfrenta um vilão russo chamado Ivan Kragov, e ele vai para o espaço numa nave menos existente para receber os raios cósmicos e ter poderes iguais para o quarteto. Ele e um grupo de três macacos. E aí o Vigia fica puto com essa disputa do quarteto fantástico com esse russo ali na Lua, e manda eles para o canto resolverem, e ele mostra bem a visão capitalista do Vigia, ele dá uma roubadinha do quarteto ali no começo e no final da história, né? E aí só a função dele básica é essa mesmo, né? Ficar lá observando os fatos na Terra, do passado, do presente, e nas possibilidades do futuro, de todo o universo da Marvel, e mais para frente, mostra que ele não armazena isso em lugar nenhum, ele não tem um computador, um diário, nada. Isso é tudo armazenado nos olhos dele, que é daí, a partir daí que a saga se desenvolve. O conceito do Vigia, cara, se você parar pra pensar, é muito legal mesmo. Assim, esses dois caras, o Leo e o Kirby, assim, foram fantásticos, cara. Porque ele é, na verdade, cara, um condutor pra uma história. Então isso é muito legal, cara. Muito, muito legal mesmo, assim. E a forma como ele vai se envolvendo no universo Marvel, né, com o passar do tempo, é muito bacana, cara. Quando ele aparece, você sabe que vai ter alguma coisa relevante. É bem legal mesmo, cara. Bem legal mesmo, assim. Em Terra-X, ele é, vamos dizer assim, o co-narrador da história. Muito, muito bacana, cara. Eu ia falar disso, Reginaldo. Eu gosto muito do Terra-X, aquela interação do Watto com o Aaron Stack, né, o Homem-Máquina. Que, cara, é muito bom no Terra-X, que, na verdade, o o Vigia, ele tá cego, faz 20 anos que ele tá cego e parou de fazer suas observações. Aí ele convida o Aaron Stark, convida não, ele abduz, né, o Aaron Stark pra ocupar o cargo dele, né? E a história é basicamente o Aaron Stark, ele atualizando tudo que aconteceu desde os primórdios do universo Marvel, né? Ele quer descobrir o que aconteceu nesses 20 anos, porque ele não fez mais os registros. No caso, a Terra seria um ovo, né? Ia parir um celestial, cara. Era muito bom aquilo. E no caso, os heróis, as mutações dos mutantes, os inumanos seriam anticorpos. Cara, eu acho brilhante. Tem muita gente que não gosta, mas eu acho sensacional Terra X, velho. Eu vou mais longe, eu queria que um dia a gente pudesse isso, fazer 3 podcasts, cada um para um tomo dessa trilogia X. Um já seria a favor de amigo, hein, Luigi? 3, cara, aí você é, cara, talvez acho que eu já tenha teste me adiantado, sabe? Aí, acho que isso é um prazer culposo, velho. O melhor amigo pedindo 3 mudanças, assim, ó, amigo pedindo favor, ou é mudança, ou para buscar no aeroporto, né? Ou pra fazer companhia pra uma poupa-tempo, alguma coisa assim, cara. Você pediu as 3 coisas de uma vez, meu. Aí, caramba, não... velho. Puta merda. Não, mas vou lutar pra essa pauta, velho. O melhor uso que eu acho do Vigia é a série O Que Aconteceria Ser. Cara, eu ia falar dela, bicho. Algumas das histórias mais divertidas que eu já li são essas O Que Aconteceria Ser. Talvez uma das primeiras histórias que eu tenha lembrança de ler é o que aconteceria se os X-Men se tornassem vampiros, que eles enfrentam o Drácula, o Wolverine e a Tempestade, se eu não me engano, viram vampiros e eles acabam dominando a Terra. É muito divertido aquelas histórias. Pena que a Marvel deixou de fazer e quando tentou retomar recentemente só saiu tranqueira, né? Mas, Marcos, agora que tu falou, se eu não me engano, essas histórias do What If eram todas, tinham início com o Vigia, né? Eu me lembro disso. Era o Vigia. Era o Vigia que começava, né? Ele fazia isso, o relato inicial. Isso, inclusive na minissérie No Pecado Original, talvez no número 0, né? Naquela história que aparece o novinho, o Sam Alexander, ele mostra que o Vigia, ele não observa só a realidade do universo 616, ele observa todas as realidades. E aí isso já liga com aqueles What If que ele apresentava lá na década de 70 e 80. Por isso que ele apresentava aquilo, porque ele estava observando tudo aquilo, todas as possibilidades. Pois é, e por acaso quem estava escrevendo aquele número 0 era Mark Waid, né? Por sinal, o melhor capítulo da história, velho. Essa interação do Nova Sam Alexander com ele é muito legal, é muito divertido. A forma como o Mark Waid aborda isso. Do Nova ir lá conversar com ele, saber o que está acontecendo ali, que ele quer saber, na verdade, se o pai dele está vivo, né? E uma coisa aproveita para dar aquela pinhetada no universo Marvel, inclusive ele adora, mas é a melhor edição mesmo isso daí. Vamos continuar, já falamos do Vigia, vamos falar um pouquinho da formação dos Vingadores na época e do status da equipe naquela situação, na época pós-Marvel Now. Os Vingadores na época eram formados pelo Capitão América, pelo Thor, pelo Homem de Ferro, pelo Hulk, pela Viúva Negra e o Wolverine. Ou seja, é praticamente a equipe do cinema, mas o Wolverine, né? Que não poderia faltar. Fala um pouquinho como estava a situação dos Vingadores na época, Luigi. Bom, o Homem de Ferro e Hulk, eles vinham, de certa forma, trabalhando juntos, né? O Wade estava desenvolvendo isso, o Hulk, ele estava trabalhando para a SHIELD, o Banner estava sob controle do monstro, né? E, cara, muito bom. A Viúva Negra, eu não tenho certeza, mas estava sendo escrito, acho que pelo Nathan Edmondson. E o Capitão América estava sendo escrito pelo Rick Remender, que após uma fase extensa do Bob Baker, né? O Thor já estava com Jason Aaron, inclusive a gente pode conversar um pouco mais na frente. Esse Pecado Original vai repercutir mais lá na frente, nessa fase atual do Thor, no caso, o indigno Thor. E o Wolverine, nessa época, se eu não me engano, ele tinha perdido o fator de cura dele. Essa história foi um pouco antes da morte dele, né? Pelo Charles Soule, né? Ele ali já tá usando aquela armadura dele, né? Que ele começou a usar depois que perdeu o fator de cura na série principal dele. Ele já tá usando aquele novo uniforme dele, que é mais ou menos uma armadura, né? Não, exatamente. Não que isso repercuta na história principal, porque o status quo de todos é irrelevante. Inclusive do Capitão América, né? O status quo do Capitão América, na nova versão do Illuminati, muda aqui, né? No Pecado Original. O mais importante aí, cara, é a escalação, meu, pra Noite da Carne deles, meu. Sim, Cara, essa parte é muito boa, velho. Muito boa. E com o Nick Fury contando a história do, em Bastogne, né? Que eles estão comendo a noite do bife, né? A Viúva Negra lá diz assim, não, o melhor bife é o russo e tal. Aí o Wolverine... É carne de urso, ela fala. É carne de urso, exatamente, carne de urso. Aí o Wolverine fala que a melhor é o que você pode caçar, que não tem nada melhor que você comer um... O Wolverine fala, se eu puder, eu como até vocês aqui na mesa. Não, aí eles estão naquela competição de qual é o maior bife, aí você só vê os três, né? Você vê o Rogers, O Steve Rogers todo coxinha também. É, vai fazer exercício no outro dia, ele, né? Vai correr pra perder as calorias. Tem que dar uma corrida amanhã, tal. Nossa senhora, vai comer aquele ovinho com batata. Aí você vê um cara falando assim, mas você não vê o rosto desse, não. O melhor bife foi em Bastogne, a gente tava há tantas semanas comendo só a ração e tava lá no cerco lá com os nazistas. Aí eles... Os caras lutaram pra matar uma vaca lá, e os caras destricharam a vaca todinha e assaram a carne na grelha de um jipe. Aí o Steve, realmente esse foi o melhor bife mesmo, porque o Steve tava presente com o Nick Fury. Era muito bom. Ah, eles comentam que foi o Buck que destrinchou a carne, né? Sim. É assim, cara, você só nesse diálogo, cara, você dá uma... Você engloba o universo Marvel inteiro, cara. Assim, origem do Nick Fury na Segunda Guerra. Você vê que o Capitão é, sabe, embora ele pareça realmente um escoteiro, um coxinha, cara, ele participou de uma guerra, cara. Ele sabe o peso da guerra, cara. A importância de você ter uma boa refeição, cara, né? Se você assiste o Band of Brothers, eu acho que tem dois episódios de Bastogne, não é? Tocado numa floresta, cara, fica nos buracos lá, porra, é sensacional esse episódio, cara, muito cara, bom assim, mesmo. E aí os caras mostram a importância de você, sabe, ter uma meia seca, cara, então é assim, muito legal isso, cara, a proporção é outra, assim, é um começo excelente, cara, a Viúva Negra bem caracterizada, o Steve Rogers legal, e o Nick Fury aparece, né, meu, assim, pô, excelente começo, cara. Cara, bicho, e assim, eu tava, pô, começo da história, assim, esse cara é o Nick Fury que eu gosto, velho, vou gostar dessa história, cara, eu queria muito ter gostado dessa história, velho. Todos os grandes eventos devem ter uma carga, eu não acredito que o Aaron escreva uma coisa tão ruim. Você deve ter uma carga editorial nessa série, assim, terrível. É, Jameson, eu ia falar isso ao longo do podcast, cara. Eu também senti. Achei essa história, assim, com cara de... O argumento tivesse surgido no editorial e o Jason Aaron apenas roteirizou. Porque essa história serve meio que pra tirar esse Nick Fury de cena. Assim, tem que colocar o Nick Fury Jr., no caso, pra ser o que é o mais reconhecível hoje pra o grande público, né? Que não é do fã dos quadrinhos, mas o fã do MCU, né? Do universo Marvel cinematográfico, colocando o Nick Fury mais reconhecível, no caso a versão afrodescendente como o Samuel Jackson, né, que inventaram essa história do Nick Fury Jr., mas isso aí a gente vai chegar lá. Não só isso, como também você percebe que 8 edições era um exagero enorme para essa história, né? Não precisava de 8 edições para contar o que ele quis contar ali. Para tirar o Nick Fury de cena, que eu também vejo por aí, um shot de 56 páginas, resolvia bonito. Porque eles começaram a inserir coisas no meio da saga, que vai ser desenvolvido nas carinhas, e fica muito perdido ali no meio, sabe? Tem uma edição ali só para o Nick Fury explicar todo o plano dele ali, porque ele é muito perda de tempo no ritmo da saga. Aliás, falando em tain, já tem um tempinho que a Marvel tá fazendo essas minisséries enchendo de tainha, né, que a gente chama, e muitas vezes o que sai nos tains é muito mais relevante do que o que sai na minissérie, né? Nossa, cara, eu detesto tain. Por mim, não teria de jeito nenhum, cara, é muito chato. Eu prefiro uma minissérie sólida, coesa, assim, do que esses tain tapa-buraco, cara. E eu acho que o escritor regular deve ficar mordido, cara. Foi o caso do Hickman, por exemplo, né? Pois é, exatamente isso. A gente tá aqui falando dos personagens, mas a gente ainda não falou... A gente falou que a série se trata de culpa e de retcon, mas a gente não falou exatamente qual é o ser da série, né? Que é o assassinato do Vigia. É, não é spoiler, porque isso tá logo na capa da primeira edição. Então, a série mostra o que aconteceu com o Vigia. Alguém assassinou o Vigia. Então, é formada uma equipe com o Nick Fury liderando essa equipe para investigar o que aconteceu e quem pode ter matado o Vigia. É legal, Marcos, que assim, é a imagem mais forte da minissérie, né? Até as imagens promocionais foram em cima dessa imagem do Vigia estendido, com os olhos arrancados e os heróis contornando ele como uma cena de crime mesmo, assim, né? Isso daí acontece logo depois dessa noite da carne, do jantar dos heróis, né? Eles são acionados, o Nick Fury vai junto para a Lua, né? Onde acho que é o Thor que achou o corpo do Vigia, né? E isso daí desencadeia uma investigação por parte dos Vingadores e, para variar, né, o Nick Fury aciona uma equipe própria, vai, de investigação. Pois é, vamos falar um pouquinho dessa equipe de investigação, que são algumas parcerias bastante inusitadas, né? Primeira é o Doutor Estranho junto com o Justiceiro. Fala um pouquinho dessa dupla, parece de... talvez um máquina mortífera dos quadrinhos, talvez, Reginaldo? Não, excelente dinâmica, né, cara? Porque você pega os caras mais inusitados, poderia rolar um Justiceiro Arcanjo de novo, que é uma coisa que realmente você fica... é assustadora, né, meu? Assim, só de falar disso já arrepia. Mas não, cara, eles combinaram bem, mesmo sendo antagonistas, assim, cara, e a investigação é legal, porque o Frank Castle faz uma análise balística, né, o Doutor Estranho é misteriosão, assim, né, tá, faz o papel dele, pô, sensacional, cara. Mas assim, quando eles vão pra Limbo, o monstro lá caído, o Frank tá totalmente fora do elemento dele, né? Ele fala, né, que o Doutor Estranho, ele tá lá, ele não tá entendendo por que que o Frank Castle tá ali, né? Que ele fala, por que que o cara entende de magia? Aí o Frank, em vez de, olhando lá, ele falou, não tô vendo o ferimento de saída. Aí o Doutor Estranho vai e fala, não tem como, ele não foi baleado, isso aqui é coisa de magia, não tem como essa criatura ter sido baleada. Ele falou assim, ó, você entende magia, de assassinato quem entende sou eu. Aí quando ele coloca lá a mão e puxa um cartucho inteiro de uma bala verde, que parece ser uma bala gama, né? Ah, e é legal que o monstro que foi assassinado é, sabe, assim, é tipo um Cthulhu, assim, né? A criatura do Lovecraft, assim, né? Muito antiga, super poderosa. Eu acho, assim, essa parte da investigação é sensacional, cara. Eu, contrariando todo mundo aí, eu gosto dessa minissérie, cara. Eu acho legal, né? Ô, Reginaldo, eu vou te contrariar também, porque eu acho que interagir Justiceiro com Doutor Estranho é uma coisa assim especial, são dois terrenos muito distintos. Mas talvez até por ser terrenos distintos a coisa funcione, né? Porque apesar de ser um dos maiores clichês de qualquer tipo de arte que você possa imaginar, né? Aqueles opostos que aparentemente nunca vai dar certo, mas que funciona de uma maneira disfuncional, né? Funciona de uma maneira disfuncional, é legal. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Que apesar de tudo que vai contra acaba funcionando, é um dos maiores clichês que existem, mas que funcionou. Pelo menos nesse comecinho, é uma dupla inusitada, mas que um complementa o outro e acaba chegando ao propósito, né? Que eles, ao que eles se propunham, né? Eu, assim, essa escolha, apesar de inusitada, eu achei legal também. Não, eu não ligo de ser contrariado, viu, Jamerson? Eu só tô riscando o seu nome aqui, meu, dos próximos convites, mas não me importo, não, cara. Tô brincando, cara. Eu acho que... rapaz, é 1º de abril, não acreditando, ele tá falando sério, rapaz. Não. Tudo bem, eu vou fazer um vídeo que vai desconstruir isso tudo. E eu sei que ninguém vai assistir, mas você irá assistir. Eu já disse que eu sou um acionista seu a hora que você quiser, cara. 1º de abril. Não, essa não, essa é verdade, cara. Essa daí é... vou no cartório já falar que é verdade. Mas eu acho assim, a construção desse Knapp, a gente pode até comentar agora as outras formações. Mas é o Jason Aaron escrevendo os nomezinhos num boné e selecionando, cara. Não tem relação nenhuma, né? Assim, mais tarde a gente vai descobrir o motivo da escolha dessa equipe, mas é realmente, assim, é pelo inusitado mesmo, cara. E eu acho que algumas até funcionaram melhores que outras, né? Formações, mas essa primeira do Doutor Estranho, assim, pra mim foi satisfatória, porque é realmente, assim, incomum, né, meu? Eu acho que o Doutor Estranho, ele tem acesso às coisas fantásticas, fora do normal, assim, sobrenaturais. Irritando ainda mais os colegas aqui do podcast, eu ainda sou tão radical que eu acho que o Justiceiro, ele não ia existir em um nível ficcional que exista Capitão América, Demolidor e... Porque eles simplesmente não iriam dormir enquanto esse sujeito não fosse preso. Cara, você tá coberto de razão, meu. Embora você tá me contrariando de novo, cara. Mas tô brincando, você tá coberto de razão mesmo, assim. O Justiceiro, ele é um vilão, cara. Ele não é um anti-herói, ele é um vilão, cara. Acabou. Não tem justificativa se você, num mundo que se aproxime da realidade. Mas nesse universo Marvel, da forma como é feita, tal. Por exemplo, a participação dele na Guerra Civil, pô, acho joia, achei muito legal, cara. A situação estava limite. Aqui é aquilo lá que eu tava falando. É um cara que mexe com o sobrenatural, deve ser um cara voado, deve ser um cara, sabe? O cara tá falando de horóscopo, de astrologia, o Doutor Estranho. Enquanto isso, o Justiceiro é o assassino, cara. Ele sabe como matar, de que forma matar, manja de balística, sabe? E matou a pau a causa da morte lá do mundo. Então, eu acho que foi adequado, assim. Eu entendo o seu ponto de vista, realmente, de certa forma, concordo com ele, né? Realmente, assim, o Justiceiro não se enquadra aí, mas vamos, pela brincadeira a gente aceita, cara. Pela história a gente aceita. Cara, e o Jason Aaron sabe escrever Justiceiro, velho. A versão dele Max, cara, é muito bom, velho. Só não é melhor que a versão do Garth Ennis, claro. Ali, pra mim, é o, eu diria, falecido Yuri, top, top, top. Mas é muito bom, velho. E tá pra ser concluído aqui. Tá faltando aliás, um volume, né, só. Hein, Luigi? A gente tá falando aqui, discutindo de Justiceiro. Eu acho que você manja muito mais, cara. É um personagem que você gosta pra caramba, né? Cara, eu acho que o Frank Castle tá pra mim o que é o Cable pra você, cara. Eu sou fã, eu acho que é o meu personagem favorito no universo Marvel, cara. Eu fico naquela dualidade, o Frank e o Matt, né? Mas aquela série do Justiceiro Max, do Garth Ennis, cara, aquilo ali é do peito, velho. Aquilo ali, puta merda, eu gosto muito, aliás, eu gosto de todas as fases do personagem, eu sou muito suspeito, velho. Até a fase do anjo? Ia falar isso agora. Mas aqui não é considerado não, cara, aquilo é exceção, velho. Não, Garth Ennis ignorou fase, aquilo. Fase é fase. Aquilo todo mundo tem que ignorar, velho. E Justiceiro 2099, cara? Eu gostava, cara. O Jake Gallons, né? Cara, eu gostava. Não achava ruim, não. Na fase, quando foi publicado o Justiceiro 2099, eu gostava mais do que o do universo Marvel regular. Ele era tipo um carcereiro, né? Ele não executava os caras de pronto, né? Ele prendia os caras e deixava numa cela do subsolo, né? Destorturando os caras. O cara era psicopata total, velho. Ô, Luigi, e o Frankenstein Castle, meu? Eu gosto, cara, também. É Frankenstein Castle. Do Rick Remender, né? E até o artista original do Walking Dead, Tony Moore, né? Cara, eu gostava daquilo, eu não achei ruim, não, velho. Eu gosto dessas coisas diferentes, velho. Depois para o personagem com, volta ao status quo. Não, eu gosto. Para com isso que o personagem que aqui do podcast que gosta de tosquice sou eu, cara. Não é você, meu. Para com isso. Não, mas eu não gosto dessa fase do Frankenstein aí. E eu acho que daqui 15, 20 anos, a gente vai reler isso no encadernado e vai rir muito, mas é muito divertido. Não, cara, é muito bom aquilo ali. Aliás, o run todo do Rick Remender, eu não gosto muito desse autor. Mas eu gostei muito, velho, desse do Justiceiro, do Rick Remender dele. Sobretudo naquele começo. É uma piada, né? Dá um trocado, carilho, né? Porque o Rick Remender, e ele errou o Frank Castle, né? Ele remendou. E assim, tô brincando, velho. E assim, a gente lembra que essa dupla, né, o Justiceiro e o o Doutor Estranho, eles foram mandados para uma dimensão paralela, né? Para uma dimensão demoníaca, para tentar investigar quem poderia ter matado o Vigia. E a segunda equipe que o Nick Fury juntou o Cavaleiro da Lua, a Gamorra e o Soldado Invernal, e mandaram eles para o espaço, né? Literalmente. Fala um pouquinho desse grupo, Dãozinho. Bom, de todos, assim, são vários. Aí, defende essa bomba agora, meu. Pois é, então, isso que eu ia dizer. Essa bucha é sua, Dão. De todos os grupos de Swarm, esse é o pior que tem, porque além de ser... Não, o outro é pior, hein, meu? Não, esse é pior, porque os três membros não fazem sentido estar junto da Lua, que não faz absolutamente nada, só falar bobagem no meio da saga inteira. O Buck lá, mauzão, e a Gamorra, que não sabe quem tá lá, não quer estar lá e não tá entendendo nada. Então, eles, no começo da saga, quando reúnem esses grupos, eles ficam meio escanteados. Tem, acho que a edição, a segunda edição, se não me engano, eles nem sequer aparecem. Então, lá na frente... O Cavaleiro da Lua é o Uber, né, meu, deles? Exatamente, só serve pra isso. E é o Uber clássico, porque ele só faz dirigir e reclamar. Ele reclama, ah, o carro é meu, não sei o quê, tira o pé daí, tem água, sabe? Ele fica nisso aí. É o então, Uber do Brasil, viu, meu? É, exatamente. De bandeira 2, meu, né, que você... Não, e a última fala dele é esse, cara, o banco destruiu minha nave. Pois é, ele só reclama. E aí, quando eles ganham alguma relevância na saga, acho que na terceira ou na quarta parte, tem aquele momento legal, assim, quando eles estão procurando onde o cara morreu, né, e o banco muda a perspectiva, vai ver que acho porque está cheio de bala no chão, porque era um planeta, né? Quem matou o planeta cravejou o planeta de bala, por isso que está cheio de bala no chão. Nossa, aquilo foi foda, velho. Isso foi legal. O ego, isso, né? Foi legal. Aquele planeta. Isso. Né? Isso salvou isso ficou legal. Aí o banco tem aquele estalo e deixa eles dois lá, rouba o carro do cara, né? Deixa eles pra lá, vai-se embora e mata o Fury, né? Mete um bala no peito e arranca a cabeça dele fora, no melhor estilo caçador de cangaceiro. Só que aí você nesse começo não entende o que foi ele teve. Jagunço, não, jagunço. É, jagunço. Perdoe. Aí você não entende porque ele tem esse estalo no começo e depois eu tô pensando aqui, eu não sei como é. Ah, depois aparece o baixinho lá, né? Pega a Gamorra e o da Lua e leva eles pro encontro lá na Lua, tá a galera, né? Mas, nossa, não faz sentido. Não, essa é a pior parte, porque o Rock ele sai do cu de alguém, né? Porque. Não tem como ele simplesmente ter aparecido ali. Mas é pra aproveitar o filme, né? A Gamorra tá lá pra aproveitar o filme e o Rock tá pra aproveitar o filme, porque a participação deles são... A Gamorra não faz absolutamente nada. Só não, no máximo que lembra que é do Thanos. A entrada do Rock na história foi que a Gamorra entrou em contato com eles pra resgatar eles, né? O Cavaleiro da Lua e ela, porque o Bucky não traiu eles, né? Então, ele que vai buscá-lo lá naquele planeta, mas eu digo assim, ele só está lá por causa do filme, da mesma forma que a Gamorra, né? Por causa do Guardiões da Galáxia, pra aproveitar o hype do filme, porque eles não fazem nada. Acho que o Rock mal fala na série. Ele até pergunta o que eu tô fazendo aqui, vamos embora daqui, que eu não tô fazendo nada aqui. Ele tá ali, puta vida, igual deve estar o Jason Aaron escrevendo isso daí. Entendo, assim, a minha revolta. Veja só, às vezes esses encontros, eu até achava divertido os encontros Marvel e DC. Mas assim, você coloca o Cavaleiro pra dirigir uma nave, certo? Num contexto de uma viagem a um outro lugar, um outro planeta, o cara não tem experiência, tem assim metade do universo, meu, que deve ter no mínimo umas 500 horas de voo interplanetário. E aí pega logo o Cavaleiro da Lua, que para mim, no máximo, é um Batman com problemas de personalidade. Não, ele não serve pra nada, ele só serve literalmente de motorista. No decorrer da série, ele não faz mais absolutamente nada, só fica fazendo comentários pontuais que ninguém tá dando valor e que não serve pra nada na trama. E até como motorista, é como o Jamerson falou, tem tantos personagens que seriam mais relevantes como piloto ali e poderiam ser melhor aproveitados. Não faz sentido você colocar o Cavaleiro da Lua só pra ser um Uber espacial. Não faz sentido nenhum. Tem muito mais personagem na Marvel que teria mais experiência de voo, que teria acesso a uma nave, poderia fazer isso, e não o Cavaleiro da Lua. Cara, mas vamos falar uma coisa também. É que a gente tá ficando, cara, uns velhos chatos, muito crítico, entendeu? É sempre. Porque se você parar pra pensar, cara, aquela primeira formação que o Monitor reúne na crise, cara, que é isso, cara? Ele reuniu a Vesper da Legião, que só voa junto com aquele macaco falante, cara, pra salvar o universo. Então, só louvar. Deixa eu defender a Vesper. Eu só quero defender a Vesper. A Vesper é um planeta de descendente de nativos norcanos. Então ela é uma rastreadora. Se supunha que tinha algo para rastrear, certo? Que seria muito, concordo com o nosso amigo, certo? Juntar a Vesper com o Solovar, é, rapaz, é juntar Doutor Estranho com o Justiceiro. Caramba. Então, cara, mas a gente leu isso daí na época e lambeu os beiços, cara. Falei, nossa, que legal, que equipe, puta, que bacana. E não sabe, meu, Cavaleiro Andante, cara, que o cara tá fazendo salvando o universo, né? Assim, então, quer dizer, um pouco é isso, é pelo inusitado que o autor faz, né? Da onde saiu o Raccoon? Saiu do boné do Jason Aaron, meu. Ele escreveu os nomes no papel e sorteou, cara. Você foi bonzinho, eu ia dizer que saiu do cu mesmo, mas... A terceira equipe que o Nick Fury reuniu foi ninguém menos que a Rainha Branca, o Homem-Formiga, o Steve Lang e o Pantera Negra, né? E defende essa bucha aí, James. Essa é sua, cara. A pica do Aspira aí, meu. Olha só, você tá me dando uma missão impossível, certo? Eu não consigo imaginar, se vou explicar, numa questão de interferência editorial, como é que esse tipo de equipe. Mas eu gosto do T'Challa. Eu acho que ele é um personagem bem construído. Acho que todos os retcons que foram feitos com o personagem serviram para beneficiá-lo. Se você olhar as primeiras histórias do Kirby, você vai ver uma tribo indígena de negros com super tecnologia adaptada à selva. E hoje o conceito que a gente tem de Wakanda é bem distinto. Então, assim, reuni-lo com a Rainha Branca, eu acho eu preferia com a Tempestade. Ó, junta aqui com sua ex-mulher e vamos ver o que vai dar. E aí, junta o Scott Lang, eu sinceramente, como eu li de madrugada a série, eu nem sabia que era o Scott Lang, eu sabia que era um homem formiga, certo? Eu não sabia que o Scott Lang ainda estava morto, eu não sabia nem que ele tinha ressuscitado. Eu achei esse Homem-Formiga muito cheio de piadinha, ele lembrou muito mais aquele Homem-Formiga que fez parte dos Thunderbolts, né? Que fez parte um vilão, daquela né? Isso, fez parte daquela segunda formação dos Thunderbolts do que o Scott Lang. Aí você junta um cara que tem domínio de tecnologia, na verdade, uma resposta ao homem de ferro, porque o Pantera Negra, do jeito que ele é apresentado a partir da década de 2000, ele é uma resposta tecnológica ao Homem de Ferro, mas assim, um outro perfil. E você junta com um Depata. Eu acho uma equipe assim, disfuncional. Me lembra muito aquela equipe, aquela divisão da Legião dos Super-Heróis, que tinha uma equipe de investigação. Não sei se vocês têm conhecimento, equipe de investigação no fim dos anos 70, início dos anos 80. Opa, mexeu aí no meu ponto G, hein, Gêmeos? Eu adoro essa fase da Legião, cara. Era aquele grupo de infiltração, não é? Exato. Eu não sei, eles tinham um termo, mas eu tô ficando velho, como disse o nosso amigo, eu tô ficando velho. E além de chato, tô só ficando tá melhorando memoriado. O tempo, Gêmeos. Só tá ficando melhor. Então, assim, eu vou defender essa equipe, que foi exatamente o ponto que eu parei de ler da história. Mas... ela é tão estranha quanto as outras. Então, eu suponho que o Aaron tem dos nominhos num boné. E aí o editor chegou e falou: olha, a gente vai ter um filme com o Homem-Formiga, e logo depois a gente vai ter um filme com o Pantera Negra. Nós vamos apresentá-lo num filme no meio, e você tem que colocá-los juntos, porque o público precisa se interessar por... A série, ela aparentemente sofreu realmente com bastante interferência editorial, né? E talvez uma das maiores é o que vai acontecer com o Nick Fury, né? No final da série. E ele é um dos protagonistas junto com o Vigia da série. Fala um pouquinho do Nick Fury, desse Nick Fury do universo 616, o Luigi. Bem, Marcos, eu gosto de pensar que o tema desse podcast foi apenas para uma boa desculpa para a gente falar do Nick Fury, velho. Bom, eu acho que o Nick Fury, ele foi criado pelo Stan Lee, o Jack Kirby, né? A primeira publicação dele foi em maio de 63, no Sargento Fury e seu Comando Selvagem, no caso, o Howling Commandos, né? Eu acho que o Nick Fury, de certa forma, foi uma releitura de Stan Lee e Jack Kirby para o Sargento Rock, do universo DC, que saiu em 1959, no Our Arm at War, né? Que era o Sargento Rock e a Companhia Moleza. Cara, que é praticamente um plágio, né? A releitura. Mas o diferente do Sargento Rock, o Nick Fury, assim, é uma das peças-chave do universo Marvel, né? Um cara que sempre tá metido em tudo. Embora não tenha tantas histórias memoráveis como eu gostaria de imaginar, mas é um personagem central ao universo Marvel. Ele começa na Segunda Guerra Mundial e depois se envolve com a CIA e com a criação da SHIELD, ele vira o diretor da SHIELD. Ele vai ganhando desenvolvimento ao longo todo o século XX, né? Para ele continuar jovem, ele usa uma fórmula chamada Fórmula do Infinito, que é um derivado da Fórmula do Super Soldado, né? Baixa ele uma mistura de J. Jonah Jameson e James Bond, cara. E, inclusive, ele até aparece no Marvels, né? Não sei se vocês lembram do Kurt Busiek, ele amigo do J. Jonah Jameson. Ele que volta de relevância com o Brian Bendis, né? Na verdade, o Brian Bendis tira ele de cena naquela história Guerra Secreta, numa missão não autorizada, do que ele usa o Capitão América, Homem-Aranha, Luke Cage, a Viúva Negra para invadir a Latvéria. Aí o Fury desapareceu e passou a ser um renegado, né? Procurado para prestar contas sobre essa operação. E ele depois fica nos bastidores da Guerra Civil, do lado do registro Capitão América, oferecendo base de operações e casa-matas, esconderijo para o grupo. Praticamente ele ficou o tempo todo naquela destinidade. E a SHIELD foi ladeira abaixo, né? Nessa época, aquela fase dos Skrulls, né? Na época da Invasão Secreta? Ele foi o primeiro, né? A descobrir que tinha Skrulls, né? Ele, depois da Guerra Secreta, ele só voltou mesmo naquela série dos Guerreiros Secretos, né? Do Hickman. É. Foi a primeira de Jonathan Hickman, né? De Nada. É, Agente do Nada. Então ele começa a usar as Crisálidas, né? O que ele chama, ele denominou as Crisálidas, que eram operativos em potencial. Ninguém tava observando. Estavam fora de registro. Filho de um super vilão. Tem o filho do Ares, né? É o Phobos, o Deus do Medo, cara, um personagem, um guri excelente, um mutante que ninguém sabe. Nessa época que a Maria Hill começa a ter destaque, né? Eu, inclusive, eu gosto muito da Maria Hill. Eu acho que ela é uma personagem de bem. Ela me convence. Quando eu leio toda essa fase e quando eu vejo os diálogos, a maneira como ela foi construída, ela me convence muito que ela acredita naquilo. Exato, e você, eu também gosto muito dela, e você vê que ela foi jogada numa fogueira, né? Porque ela se tornou diretora, se eu não me engano, ela se tornou diretora da SHIELD logo depois da Guerra Secreta, quando aconteceu toda aquela treta lá que o Nick Fury foi incriminado e começou a ser perseguido. Ela foi jogada como diretora da SHIELD, ela era nova, né? Ela jovem, se eu não me engano, ela devia ter talvez 18, 20 anos quando foi jogada como diretora da SHIELD. Nenhum personagem do universo Marvel confiava nela e ela acabou dando conta do recado, né? A Maria Hill aparece, né, lá no finalzinho ali, meio de escanteio também, estilo Cavaleiro da Lua, sabe? Aparece ali do nada e sai do nada também, e fica isso por isso, e tipo, não faz a mínima diferença a SHIELD estar ali ou não. Como eu tava dizendo ainda agora, eu gostaria que a SHIELD fosse mais valorizada, assim, pelo universo Marvel, sabe? Cara, conceitualmente, dá asa pra grandes histórias, sabe? Mas, assim, eu tava relendo alguns materiais pra esse podcast, e a gente vai percebendo que as histórias são um tanto repetitivas, assim, são sempre histórias de brecha na segurança da SHIELD, algum agente infiltrado, Hydra dos bastidores, assim, influenciando a agência, sabe? Você vê que uma imitação da SHIELD, que é os G.I. Joes, eles funcionam melhor, né, do que a própria SHIELD, porque os Joes sempre estão enfrentando a cobra, e é sempre isso, enfrentando a Hydra, certo? Quando eu vejo os outros times, outras editoras de proteção da ONU para proteção à Terra, como o Stormwatch e as equipes, às vezes, que a Liga foi financiada pela ONU, pô, eu fico falando, pô, parece que tá no caminho, certo? Mas a SHIELD, pô, toda hora tem um agente infiltrado. Quando você lê aquelas histórias clássicas do Clateranco, você vê a facilidade que o cara infiltrou. Rapaz, é de impressionar. Nessa saga mesmo, o cara, o Nick Fury construiu uma base imensa em cima da Terra e ninguém sequer sabia. Como é que esses foguetes que saem da Terra passam por onde, que ninguém vê isso? Ou tem uma hora que também naquele diálogo, nas primeiras edições, que o Nick Fury fala que o Vigia tá sempre por ali, mas pouca gente conhece ele. O cara tem uma mansão enorme na Lua, é daquele tamanho, ninguém vê esse cara. Tipo, essa Shield não tem radar, não, pelo amor de Deus, não tem um telescópio, não tem nada que identifique essas coisas. Esse cara não, tipo, serve pra quê? Fora que a própria Shield tem uma divisão, que é a espada, que é justamente para conter ameaças alienígenas, né? E a espada tem uma estação orbital. Como é que eles não sabiam que tinha uma outra estação orbital ali vizinha? Nunca precisaram de pegar lá um copo, uma xícara de açúcar, alguma coisa assim, porque pelo tamanho daquela estação é impossível uma outra estação de defesa da Terra não saber que existe aquilo ali. Eu gosto de um ponto de vista do Nick Fury, na minha edição de Electra Assassina, encadernada da época da Abril. Eu acho que toda vez que a Marvel fugiu desse ponto de vista, dessa visão que o Frank Miller tem do personagem, a coisa desgringolou. É bem interessante, ele diz, olha, ele não sai por aí simplesmente com a finalidade de caçar espiões, pois controla uma monstruosa organização tecnológica de espionagem e tem que passar metade do tempo grudado no telefone, tentando conseguir fundos com senadores. Fury acaba sendo um burocrata. Na minha opinião, qualquer organização do porte da SHIELD acaba se tornando um tipo de monstro. E a parte, as intenções daqueles que nela trabalham, perde todo tipo de visão criativa. A SHIELD é tão grande que nem mesmo Fury sabe de tudo que acontece nela. E como ele poderia? Pergunta Miller. Acho que o Dan leu recentemente do Queen Counter, do Greg Hooker. Eu acho que a SHIELD viria funcionar nesse nível, sabe? Eu acho que um autor muito bom que trabalha esse tipo de revista de espionagem é o Nathan Edmondson, que ele fez uma revista para a Image chamada The Activity. Cara, muito bom aquilo. E também fez um Jake Ellis, que, puta, né? O Nick Fury e a SHIELD deveria trabalhar nesse nível, eu acho. Toda vez que eu vejo essa burocracia, eu queria aproveitar a fala aí do Luik e lembrar, às vezes acontece isso com políticos. Teve um escândalo há muitos anos aqui no Brasil, que um presidente falou que não tinha consciência, tinha assinado. Foi que um assessor colocou ali na mesa dele e falou, assina. Aí o cara tá com uma pilha de documentos, assim, um documento para assinar, ele lê o primeiro, lê o segundo, no terceiro ele já lê dois parágrafos, no quarto ele tá lendo só o resumo, no 18º ele não tá lendo mais nada, a gente sabe que é assim, certo? A gente gostaria que não fosse. Então o Nick Fury é um cara burocrata, certo? Ele não tem condições de tudo. E aí toda vez que inventam que ele sabe de tudo, eu acho incrível. Deixa eu só dar minha opinião, cara, a respeito tanto do Nick Fury quanto da SHIELD, né? Primeiro que eu gosto muito do personagem, cara, mas eu acho realmente que não trabalham direito com ele. Essa história de toda vez infiltração, é cansativa mesmo e é repetitiva. Se você pegar as histórias originais do Steranko, ele é realmente assim, tem um texto fantástico, né? E tem, desculpa, ao contrário, tem uma arte fantástica, cara. Um texto assim, sei lá, é esquisito, cara. Começa quando tem as primeiras histórias lá do Roy Thomas, parece que o Nick Fury tá sempre gritando, cara, sem camisa. Depois ele foi se adequando mesmo, você vê que o Steranko foi pondo um pouco da personalidade dele, que é um puta de um criador, assim, um cara fantástico. Você lê a história do Steranko, é mais interessante que a do Nick Fury, né, cara? Ele era ele trabalhou em circo, cara, ele fazia mágica, ele teve uma fase meio bandidinho, assim, né? Tocava guitarra, tocava num grupo de rock, trabalhou com propaganda, né? Então você pega alguns dos desenhos do Nick Fury na época, o apartamento do Nick Fury parece o apartamento do Don Draper em Mad Men, assim, a caracterização perfeita da época, cara, né? E ele foi um puta artista gráfico, né? Tanto é que o cara trabalhou praticamente só 3 anos e mudou a indústria, né? É um puta artista, cara, né? A versão que eu mais gosto do Nick Fury, por incrível que pareça, é aquela de 1602, cara, que ele é um agente. Nossa, Aquilo é coroa, muito bom, velho. Né? Muito bom. E ele trabalha... Ele é o condutor da história, né? Sim, sim, cara. E é isso a função dele, cara. Ele é o cara dos bastidores, né? Tanto é que a gente, quando conversou de Illuminati, eu falei que ele devia estar nessa equipe, ou acima da equipe, né? Que é, vamos dizer assim, esse conceito do pecado original, eu acho muito legal, cara. Ele tá, ser o manipulador mor, ele ser o vigia da muralha, né? Dele ser o protetor da terra, cara, nos bastidores, assim, ter uma função, quer dizer, então ele nem tem tempo, é um desses modelos de vida artificial que faz a parte do burocrática para ele mesmo, porque ele deve estar enfrentando o monstro no dia a dia, cara. Então, esse conceito é muito legal, assim como o conceito da Shield que o Hickman fez, cara, se vocês lembrarem, é uma ideia sensacional, cara, né? É um Illuminati antes de existir o Illuminati. Então, eu gosto desses dois conceitos que eu acho que a Marvel não aproveita muito bem, né? Aliás, Reginaldo, tu, já que você falou, o Hickman não chegou a concluir essa história da Shield, não, né? Que era o Nostradamus, né? O Da Vinci, o Tesla, né? É, não terminou, não, cara. E... Ele realmente... Pô, que pena, né, bicho? Porque é uma história muito boa aquilo ali. E ele realmente ele usa esses conceitos dessa série, até usou no Quarteto Fantástico, usou nos Vingadores dele, usou na Guerra Secreta. Assim, interessante, toda a narrativa do Hickman assim, tá ligada, cara. Muito bom. Não, é uma pena que ele não concluiu. É um alicerce muito legal, cara, pro universo Marvel, né? Você vê, até aqui em Pecado Original, o Nick Fury é ajudado pelo Howard Stark, que tem a ver um pouco com o que está acontecendo no MCU, né? Assim, ou então na construção da Marvel fora dos quadrinhos, né? A relevância do Howard Stark aí em toda essa história. Então é legal isso, cara. Assim, o Nick Fury é um personagem... Assim, cara, quando eu leio... Essa e a... Guerra Secreta, né? No singular, essa história do Bendis. Também é fantástica, cara. Assim, o Nick Fury manipulando e usando realmente os caras como operativo. Eu acho que o personagem é isso, cara, né? Eu acho que ele é o manipulador mor, é o cara dos bastidores, e mas ainda não foi dessa vez também que vingou, porque apesar de eu gostar da série, eu acho que o consenso geral é que ela não foi boa, né? Então acho que ainda tá para surgir a história definitiva aí do Nick Fury. Eu acho que existe uma, viu, Reginaldo? Pelo menos por enquanto. Eu acho que eu já falei isso aqui. Eu acho que eu só não falei mais dessa história aqui nesse podcast do que o Marcos de Saga. Mas, enfim, eu acho que o Fury Max do Garth Ennis e o Goran Parlov, cara, é uma Max série em 12 edições que eu acho, puta merda, eu acho a minha história favorita do Nick Fury. Ele tá lá velho, ranheta. Eu acho que eu citei isso lá atrás, no dos heróis geriátricos, sabe? Ele tá lá num quarto com três putas, um gravador, começa a contar a história dele, sabe? Depois da Segunda Guerra Mundial, os conflitos armados que ele se envolveu. Logo depois da Segunda Guerra Mundial, aí ele se envolve lá em Dien Bien Phu, em 1954, junto com a Legião Estrangeira Francesa, antes de virar a Guerra do Vietnã. Aí depois ele se encontra com aquele Capitão Letron Diap, né? Que é o líder militar lá do Vietnã. Lá. Inclusive, esse cara tá até hoje vivo, tem 101 anos de idade, esse cara, se não me engano. E depois ele passa lá pela invasão na Baía dos Porcos, assim, ele tenta matar Fidel Castro. Em 1970, novamente no Vietnã, ele se encontra com Frank Castle. Na Nicarágua, em 1984, ele encontra com Barracuda. Cara, é uma série sensacional, cara. O Garth Ennis está inspirado. E o Goran Parlov, puta merda. Fazer muito, velho. Muito mesmo. Temos que fazer depois um podcast só sobre o Goran Parlov, que o cara desenha muito mesmo. Muito, muito, velho. Uma coisa que eu acho que falta, essa série é excelente mesmo. Uma falta que é uma das facetas do Nick Fury é o Sense of Wonder, né, dele. Assim, é o 007, os apetrechos, a parte de fantástica, vamos falar assim. Claro, a linha Max, ela é um pouco mais pé no chão, mas o Nick Fury é isso, cara. Ele é carro voador também. Faltou um pouco isso nessa minissérie, por isso que eu digo que não é ainda definitiva. Só pra concluir essa parte do Nick Fury, eu acho que o cara, quem fez um Nick Fury perfeito, cara, foi o Warren Ellis no Planetary. Vocês lembram do nome dele, do personagem? Que era um análogo do Nick Fury? Eu concordo. O Nick Fury da White Storm é melhor do que o Nick Fury da Marvel. Tinha altas conversas com Eli Snow, velho. Muito bom aquele Nick Fury, velho. Eu queria lembrar agora o nome dele, não tô lembrado, velho. É, não é Jack Wyden, não é isso? Não é John Stone. Nossa, então... cara, errei longe, hein, mano? Tá ficando velho. Errei longe, mano. Agora minha dúvida é, quem é Jack Wilder? Tem, eu acho que é um outro agente lá, Planetary, que tem esse nome. Wide, que encontraram aí, na verdade é Gene Wilder. Um personagem de Planetary, sim. É um personagem que recebe um poder tipo o Shazam no início da história. Isso, ele mesmo. Cara, eu achei aqui, Gene Wilder, o irmão do James Franco, meu, sabe? Aquele, o puxa do puxa, meu, do cinema, cara. Eu tava com vergonha, meu, de ter falado esse nome. Ainda bem que tem a ver com Planetary mesmo, meu. Sabe o que eu lembro também, cara? Acho que é a primeira aparição do Nick Fury Ultimate, numa historinha do X-Men Ultimate, né, meu? Que ele... acho que tem 3-4 páginas que o cara, ele tem que invadir uma base e ele atravessa a parede, ele pede um financiamento pra usar uma arma. Cara, aquele Nick Fury é legal, cara. Por outro lado, cara, assim, por mais polêmico que seja tudo, eu particularmente não gosto do Nick Fury, essa versão, para se ajustar ao cinema, cara. Eu acho que as duas coisas podiam conviver separado, porque eu acho que é simplesmente estética e não tem, sei lá, é polêmico, mas não é o mesmo Nick Fury, né, meu? Vamos falar a verdade. Eu acho que o que a Marvel fez agora para encaixar esse caso versão Samuel Jackson foi mais ou menos parecido com o que ele fez agora com o Demolidor e com o Charles Soule. Cara de imposição editorial para o personagem voltar a ser aquela coisa mais reconhecível para o grande público, Identidade Secreta, enfim, se aproximar mais da versão da Netflix. Porque todos sabem que, como terminou o Demolidor do Marco Eides, todo mundo sabendo quem ele era, né? Na verdade é assim, cara, o que eu acho, só que assim, que trocou toda a relevância do personagem por uma questão estética. Traz as duas coisas juntas, então, cara, né? Não faz uma coisa só outra, assim, meu, né? Já que é galhofa, cara, ao invés de nessa minissérie aparecer um Nick Fury velho, poderia aparecer um Nick Fury negro, que é o verdadeiro Nick Fury, vamos falar assim. Eu acho desnecessário, né? São dois personagens diferentes. É isso que eu quero dizer, né? Vamos agora para os vilões da saga, né? Ele apresentou alguns vilões que eu confesso a vocês, eu nunca tinha ouvido falar, que é esse Midas, Dr. Midas e a Exterminatrix, que eu não lembro de ter visto antes. O Orbe, que era um vilão galhofa, você olha para ele, o cara é um olho, tem um olho no lugar da cabeça. E os Acéfalos, que são aqueles vilões clássicos do Doutor Estranho. Alguém lembra, alguém conhece esse Midas, Dr. Midas e a Exterminatrix? Eles tinham aparecido antes, eles são vilões de algum outro personagem da Marvel... Quem pode falar um pouquinho sobre eles? Eles são criações do Grant Morrison, né, cara? Naquela mini Marvel Boy. Foi, eu lembrei. O Marvel Boy era da linha Marvel Knights, né? Então era meio alternativa, não era do universo 616, mas eles foram incorporados aí, eles apareceram. Eu não sei se vocês lembram, mas o Marvel Boy era para ser o primeiro título do Marvel Ultimate, né? Eu não conhecia essa história, não. O Ultimate foi Graham Morrison, Bendis e o Stan da Marvel, na época, eu esqueci agora, certo? E o Marvel Boy era para ser a primeira série. Aí, naquele afã, acabou tornando a série. A gente falou um pouquinho sobre o Marvel Boy no episódio dos Illuminati, né? Que vai estar o link aí no post. A gente falou bem passando o Marvel Boy. E eu não lembrava deles, essa minissérie do Marvel Boy. O Midas é, assim, o nome já diz tudo, cara. Ele é um cara que toca e transforma tudo em ouro. Agora, por que, que ele tem a aparência do Coisa e a armadura do Homem-Aranha de Ferro? Tem que perguntar pro maluco do careca lá do Grant Morrison, né? não tem explicação, cara, assim, é pois viagem. É, eu não entendi porque aquele dali é o Coisa, porque ele tem a cara do Coisa, eu também não entendi. Ele é um cara, Coisa energizado, cara. E chega a confundir, né, velho? É um Coisa no universo de Tron, né? Parecia aquelas, quando na época que a Marvel fez aquelas capas do Tron, é o Coisa com aqueles raio laser do Tron. Várias vezes eu olhava, via lá ele aparecendo e o que você tá fazendo aí? Depois eu me tocava lá pelas bandanas que ele tem, não sei o quê, que era ele. Mas é muito chato mesmo, essa. E tipo, não faz nada, né, na saga, basicamente. Não serve pra nada também. Ah, a filha dele é uma maluquinha, né, meu? Não tem mais nada. Assim, é uma maluquinha que usa roupa de dominatrix. basicamente é isso. Na minissérie Marvel Boy, os dois funcionam muito bem, cara, né? Mas aqui eles caíram meio de paraquedas, cara. Eu tava falando com o Joel, antes de gravar, e tava lembrando que, sendo em posição editorial ou não, o Jason Aaron meio que parece que tentou dar uma... usá-los como Morrison mesmo, e falhou bonito, né? Porque, sabe, as intervenções dele não fazem o menor sentido na história. Você ignorar as aparições, principalmente do Dr. Midas, sabe, a história vai-se embora, não serve pra nada. Não faz diferença no decorrer da saga. Mas vamos seguindo. Tem os vilões clássicos lá do Doutor Estranho, que são os acéfalos, né? E aqui, recado deles é que eles não são mais acéfalos, eles estão pensando. E eles querem voltar a ser criaturas irracionais. E com isso eles acabam destruindo tudo, né? Você gostava desses personagens lá na época do Doutor Estranho e gostou da forma que eles foram usados aqui, ou Jamerson? Você pega assim, personagens que são construídos a ser sem raciocínio e começam a colocar frases de filósofos na boca deles, certo? É um elemento transgressor da narrativa. Mas assim, você pode observar que é apenas preencher linguiça. Também achei isso, que foi muita encheção. Eles também, é uma espécie de clichê, né? O próprio Jonathan Hickman usou isso, eu acho que foi depois, naquela passagem dele pelo Quarteto Fantástico, quando ele, não na parte daquela evolução temporária, mas ele pegou alguns mutantes, que alguns daqueles moloides super inteligentes, né? Que fugiam do padrão dos personagens, e utilizou. Então também não é algo novo essa utilização de um personagem que aparentemente é um idiota, um ignorante, transformando ele em inteligente ou um filósofo e inserir na história, né? Pra mim, o melhor vilão da série é o Orbe, que é aquele personagem idiota que você... é aquele alívio cômico em qualquer revista que coloquem ele, que deram uma certa relevância para ele aqui. Quando eu era criança, eu vi o Orb no Heróis da TV. E aí, é o seguinte, tem uma sequência de Nick Fury, onde o Dr. está controlando um site da Marvel como um tabuleiro de xadrez. E lá tá e aí eu fiquei apaixonado com aquele personagem. Eu não sabia quem era aquele personagem, porque ele já tinha aparecido no Brasil, no Saebal, de Capitão América em cores, e eu não tinha essa edição até foi republicada agora há pouco tempo pela Panini, mas assim, o nível de conhecimento que eu tenho do Orb, esse Marvin Tinamp, jamais vi o Orb em nenhuma outra história. Não, mas o Orb, ele é um personagem recorrente do Jason Aaron. Ele tem meio que um fetiche com ele. Ele usou o Orb no run dele do Motoqueiro Fantasma, né? Exato, muitas vezes. O Orb aparece direto. E apareceu também naquela história. Motoqueiro Fantasma, eu não tenho paciência, vocês me perdoem. Eu não tenho paciência pra ler Motoqueiro Fantasma. Mas, cara, o Motoqueiro Fantasma do Jason Aaron é muito bom, velho. É muito, muito bom mesmo. E o Orb também volta naquela história super. Como diria, não, muito bom não, mas assim, como diria o Reginaldo, é. Né? Não, eu prefiro top, top, top. Cara, eu fico imaginando, cara, você tá do lado, no mundo real, assim, de um cara que nem o Orb, meu. Aquela cabeçona, meu. Gigante, meu. Que parece um olho, deve ser meio úmido, assim, meio. Imagina a remela daquilo. Gelatinoso, cara. Deve dar uma aflição, meu. O Orb coça a cabeça, meu. 1 milhão de pessoas fazem cara de nojo, meu. Ele na saga, quando ele aparece, quando ele se revela, os próprios heróis fazem aquela cara de. Oxi! Porra, o Orb! Todo mundo faz essa cara, né? De que é que esse cara tá fazendo aqui, né? Ele é muito mais relevante que o Dr. Miller na história. E não serve pra nada, eu vou insistir sempre nisso, mas quando o Orb aparece, todo mundo fica, o que esse cara tá fazendo aqui? E eu acho que ele aparece muito nas histórias do Jason Aaron, porque ele é vilão original do Motoqueiro Fantasma, não é isso? Tem todo que vai ser na galeria do Homem-Aranha, aquela galeria só tem vilão de quinta categoria do Homem-Aranha, mas ele aparece originalmente, se eu não me engano, na história do Motoqueiro Fantasma. Tanto que no Marvel Team Up, ele aparece no encontro do Aranha com o Motoqueiro Fantasma. Uma coisa que eu gostei é que a primeira aparição do Orb nessa mini, ele fala que ele é aficionado por olhos, a ponto de algumas vezes ele colocar olhos numa cama e deitar nu e rolar sobre eles. Cara, o cara é muito doente. Além de ser uma figura bizarra, ele é doente. A forma que o Jason Aaron usou de utilizar os olhos do Vigia como um objeto de gravação, de armazenamento de informação, por mais bizarro que seja, é muito normal ele usar um vilão como o Orbe, né? Que o cara tem um olho no lugar da cabeça. Então, nada melhor do que um personagem que tem um olho no lugar da cabeça para ir atrás dos olhos do Vigia, né? Que no início você fica com aquela sensação de que foi ele que assassinou o Vigia, né? Ele é revelado como assassino do Vigia no início da saga. E todo mundo fica, como o Dão falou, todo mundo fica meio que sem entender como que um bucha daquele consegue assassinar o Vigia. Na verdade, eu gostaria de entender é como alguém consegue... O Vigia. Mas a questão é essa, que o Vigia, ele tá cansado, cara, ele se é revelado no final, ele realmente ele queria se aposentar, queria um substituto pra ele. Dessa forma ele sabotou tudo, né? Pelo menos eu entendi assim, ele vive tudo, mas assim, ele chegou um momento que ele, pô, eu cansei, cara, tem que ter outro cara aqui pra me substituir. Cara, se o Vigia vê tudo mesmo, cara, eu dou razão pra ele, cara, porque o cara deve estar cabelo, quer dizer, ele não tem cabelo, né? Mas deve estar com o cabelo em pé, cara. Ele vê uns absurdos. Se ele vê tudo, tudo mesmo, cara. Ele falou pra mim: chega, cara. Já chega, cara. Não quero ver mais nada, meu. Tira os dois olhos, meu, de uma vez. Fui meus olhos, né? Fora a frustração de você ver tudo, ter o poder pra interferir e não poder interferir, né? Que, teoricamente, ele não poderia interferir de jeito nenhum, apesar dessa promessa dele ser uma promessa mais furada do que qualquer outra coisa no universo Marvel, né? A única coisa que mais recorrente do que o Vigia interferir nas coisas é a saber que a Jean Grey vai ressuscitar em algum momento, né? Bom, vamos terminar esse segundo bloco. A gente falou um pouco dos personagens principais da saga. Não sai daí que no próximo bloco nós vamos falar da saga em si. Sabe o que eu acho de você, herói? Eu acho que é ineficaz. Eu acho que é um cara que não consegue terminar o trabalho. Eu te acho um covarde. Sabe o que você não enxerga? Que você está a uma decepção de si igualzinho. Agora esse terceiro bloco, vamos começar falando dos pecados, né? Vamos falar dos pecados, depois a gente dá uma pincelada da minissérie em si. A série em si, ela não funciona. No meu entender, ela não é uma boa minissérie, eu não gostei. Mas para o que ela se propõe, foi inserir alguns retcons que a gente pode falar dos mais relevantes agora, que vai servir para dar continuidade no universo Marvel. Nisso eu acho que ela foi bem sucedida. Ela não foi bem executada. Mas nessa parte de inserir esses retcons, ela foi muito bem sucedida. Talvez o mais relevante dos retcons ou dos pecados revelados foi o do Capitão América com os Illuminati, né? Ele descobriu o que aconteceu com o que os Illuminati fizeram com ele lá na série dos Novos Vingadores, né? Ah, e o do Thor, né, meu? Também, o do Thor. É uma pois palmada. A gente pode falar um pouquinho. A primeira revelação só é que, assim, a gente já falou, mas é... que o Nick Fury, ele é o vigilante, né, o guardião da Terra, né, guardião obscuro, assim, oculto, né, ele não é bem uma revelação do olho, mas é um dos segredos, um dos pecados, né, os fins justificam os meios aí pra ele, Então ele revela que é ele que tá guardando terra todo esse período, substituindo um cara que já fazia isso, né? Aquele Woodrow McCord. É um retcon também, ou ele já apareceu? Acho que ele nunca apareceu, não, né? Alguém sabe? Não lembro dele, não. Basicamente disse que ele assina um ponto de segunda a sexta na SHIELD e de sábado e domingo ele trabalha com esse Homem da Muralha, né? E tem a revelação dele ser, como ele é esse Homem da Muralha, é ele que assassinou todas aquelas entidades, todas aquelas figuras que aparecem na investigação daquelas equipes que ele mandou, né? Que inclusive o objetivo dele, que ele revela no final da saga, é que ele tá velho, ele tá morrendo, né? Cada dia ele fica mais velho, que a fórmula do infinito não tá funcionando mais, e ele precisa que algum deles o substitua nessa função. Por isso que ele revelou aquilo para todos que ele convocou, que ele precisava que alguém se interasse com aquilo e que fosse o substituto dele, né? Que ele não ia poder mais fazer aquele serviço. Talvez o maior segredo revelado da minissérie. Sim, da minissérie é, né? Porque ele realmente, assim, ele fala, é um trabalho de um homem só, né? Você não vai ter, sabe? O cara é totalmente autônomo, né? E com o passar do tempo, precisa achar um substituto, porque o trabalho é super relevante, assim, vamos dizer, os heróis, os Vingadores, assim, eles nem têm noção da ameaça que o Nick Fury evitou, entendeu? Então, quer dizer, ele precisa, por isso que ele reuniu aquele grupo, aqueles grupos inusitados, né? Pra ver qual deles se adequaria, aí é até questionável, né? Eu acho que não consigo imaginar uma rainha branca fazendo essa função, né? Ou o Cavaleiro da Lua, meio esquisito, assim, não sei. Mas vamos dizer, o Nick Fury tem um segredo obscuro também. Aí, vamos dizer, os pecados que aparecem é uma outra questão, né? É o olho do Vigia, tá com o Orbe, que revela para todos os heróis alguns segredos, né? Então desestrutura todas as equipes de heróis, né? Basicamente, quem sobra investigando todo esse processo do Nick Fury é o Tin-Up que ele reúne, né? Enquanto os heróis vão, em maior e menor grau, vão convivendo com os segredos aí, que a gente pode falar um pouco de cada um. Né? Eu acho que um outro dos principais segredos é o que o Thor descobre, que ele tem uma irmã. Isso já no final da série, o Nick Fury sussurra no ouvido do Thor alguma coisa que o torna indigno. Ele não consegue mais levantar o Mjolnir. A Marvel só revelou recentemente o que foi que o Fury sussurrou no ouvido do Thor, né? Jameson, fala um pouquinho desse segredo do Thor, da descoberta da irmã perdida dele. A irmã em si, eu não acompanhei. Que, independente, eu não vou contar o que o Nick Fury sussurrou, mas eu já sei. E faz todo sentido com o contexto da fase do Aaron, certo? Ele já tinha produzido esses questionamentos sobre seres místicos e em Scalpo, que não é uma série que não tem nada a ver com isso, mas ele tinha questionado assim. E então eu achei que o sussurro, também alguns dos amigos aqui sabem o que ele sussurrou, eu não vou contar, mas algum dos amigos aqui sabe? Eu li os spoilers, né? Eu sei o que foi que ele sussurrou. E você concorda que aquilo realmente, dentro do contexto da série do Aaron, poderia tornar o personagem digno? Eu concordo, porque tira toda a fé dele, né? E se tira a fé dele, ele acaba se tornando indigno de ter o poder do Thor, né? Se ele é o que se apresenta, então ele é um ser de fé. Se ele deixa de ter fé em si, evidentemente tem todo o potencial. Alguns estão criticando, né, que o Odin não deveria ter sido afetado. Eu já acredito na versão da proposta, igual em Y. Uns macacos num lugar a fazer algo e macacos de um outro lado do planeta também aprendem, certo? Isso existe uma teoria que não a comprova, mas estuda que isso já aconteceu, na verdade. Lembrando que assim... Bela teoria, hein, Emerson? Pro Thor é fantástica, cara. Parabéns aí, essa explicação. Eu ia falar o seguinte, que pra mim, assim, é irrelevante se é justifica ou não justifica o segredo, que a gente só ficou sabendo agora, depois de... São 3, 4 anos, né, de minissérie já, desde Pecado Original. Ela é de 2014, não é isso? Então, quer dizer, já foi já puta tempo aí que ela surgiu, né? Ela é de 2014, então 3 anos. É 3 anos sem saber qual era o segredo. Mas o mais importante é que isso daí motivou muita história boa, cara. Motivou o Thor, que é a Jane Foster, o Thor Indigno, que acabou de acabar, e olha, duas fases aí excelentes, cara. E acho que o Luigi leu a Angela também, não leu, Luigi? Material muito bom, velho, esse da Angela, eu não dava nada por isso. Eu tava lendo a minissérie do Kieron Gillen e Phil Jimenez, Angela the Asgard Assassin. É interessante o paralelo que fica, assim, com o Loki, né? Porque o Loki, ele, a origem dele é que ele é um irmão adotivo do Thor, de origem de Jotunheim, né? Filho de um dos gigantes de gelo. A Angela, ela vira um análogo porque ela é filha de Odin e Freya, como Thor é. Ela é dada como morta e vai ser criada no décimo reino, né? No caso dos 9 reinos, seria o 10º reino, seria uma versão do céu, com esses anjos, né? Ela é criada como um anjo, né? Exatamente como o Loki é, né? O Loki é criado como um Asgardiano, mas enfim, ele é um gigante de gelo anão, entre aspas. Serviu também para poder você dar uma mitologia maior para Angela, né? Que ela tinha acabado de ser introduzida no universo Marvel, né? Depois do acordo que o Neil Gaiman fez com a Marvel para ceder o personagem para eles. Ela tinha aparecido primeiro nos Guardiões da Galáxia, só que ela não tinha ainda um background no universo Marvel. Então, a minissérie serviu também, e os tie-ins, né? Serviram para poder dar esse background para Angela, para o personagem ficar mais interligada ainda com o universo Marvel, né? Dar um respaldo maior para quem quisesse usar a personagem, né? Não, é. E ela ficou sendo parte dos Guardiões da Galáxia, né? O Brian Bendis integrou ela na equipe. Cara, eles estão fazendo direito com essa personagem. E nessa história que eu tava falando agora, eles não se dão bem, sabe? Como eu disse agora, o Loki tem uma empatia com ela, sabe? Cara, é como se fosse uma satisfação pra ele não ser mais o filho do problema, sabe? Ela não gosta das guardiãs, ela tem todos os costumes lá do céu, né? E esses anjos não tem nada de anjos, são anjos guerreiros, uma espécie de mercenários. Eles fazem tudo por alguma barganha, sabe? Eu faço isso por você, você tem que fazer isso por mim. Mas se você não fizer por mim nada, você vai ficar me devendo esse favor, sabe? Ela não gosta dos Asgardianos porque a raça lá que ela foi criada, ela tinha entrado em guerra com os Asgardianos, né? O que aconteceu? No final dessa guerra, o Odin fez uma maldição e baniu essa versão do céu, esse 10º reino, para alguma galáxia. A condição dessa maldição é que eles sempre estariam se afastando dos 9 reinos. De alguma forma, eles conseguem quebrar essa maldição e voltam, sabe, a realidade. Não, fala aí de mais algum pecado revelado que você achou que foi relevante para o universo Marvel. Tem o do Demolidor, né? Que ele tem uma visão dele criança, bebê de colo, de um inside que dá a entender no começo que o pai dele batia na mãe. E é por isso que ela vai embora. No mundo Mark Wade, ele resgata, né, a mãe dele novamente. Ela foi apresentada pelo Frank Miller na cara de Murdock. E aí ele vai atrás dela, ela está presa, porque ela é uma freira ativista e ela foi presa inexplicavelmente. E aí ele começa a descobrir que tem uma conspiração da nova rainha de Wakanda com alguns generais do exército americano. E aí ela é enviada para lá, para Wakanda. Ele vai resgatá-la e até a forma como ele consegue tirá-la de lá é uma sacada muito boa do Mark Wade. Mas a revelação, quando ele começa a conversar com ela, com a mãe, ele descobre que, na verdade, ela teve depressão pós-parto e ela começa a ter uma paranoia com o filho. Se você pesquisar sobre o assunto, isso é coisa bem comum mesmo, sabe? A mãe começa a ver o filho como uma ameaça em alguns sentidos, ameaça o casamento, ameaça a vida dela. A cena que ele visualiza quando criança, na verdade, ela estava tentando atingi-lo. E aí ela escorrega e o pai vai tentar levantá-la e ela foge de casa e vai-se embora. Esse é o recurso. Assim, fica meio disforme porque ele é muito criança, sabe? Ele é bebezinho de colo ali quando ele vê ela caindo. E assim, não tem como ser... Isso fica forçado. Mas é uma edição curtinha, são duas histórias só do Demolidor. Tem esse plot de Wakanda que é bem interessante, assim, como ele invade, como ele consegue tirá-la de lá e dá uma resgatada disso daí. Teve mais alguns, né, que a gente pode passar por alto. Se vocês tiverem alguma coisa para falar sobre eles, podem falar. Teve, além do Capitão América, né, que ele descobre que foi enganado pelos Illuminati, talvez seja um dos segredos mais relevantes, né, que vai culminar no Jonathan Hickman, né, dos Vingadores e dos Novos Vingadores. Toda a briga do Capitão América com Tony Stark, que ele descobre que teve a mente apagada pelos outros Illuminati e... toda essa saga vai culminar lá nas Guerras Secretas novas, né? E toda aquela parte das incursões. Então, isso foi realmente bastante relevante no universo Marvel, gerou bastante consequência. Teve o segredo do Luke Cage com os Poderosos Vingadores nos anos 50. Teve a treta do Hulk com o Homem de Ferro, né? Que foi a disputa entre o Bruce Banner e o Tony Stark, os dois cientistas, antes mesmo de se tornarem Hulk e o Homem de Ferro, eles tinham aquela disputa científica mesmo. Essa é horrível, porque ele explora bastante o vício de álcool do Stark, e aí ele começa a querer entender que o Stark foi responsável pela explosão que fez que o Banner virasse o Hulk. Só que aí você vai ali, no decorrer da série, você percebe que, na verdade, o Stark, como ele é engenheiro e o Banner não, ele percebeu que tem um erro muito grande no cálculo dele lá, que a bomba ia explodir de uma forma que ia matar todo mundo. Ia matar o Banner, ia matar o General Ross, ia matar a Betty, sabe, não sobrar nada. Ele faz uma modificação, ele é contratado pelo general, porque o Banner tem uma coisa meio riponga de querer usar a energia gama para salvar o mundo, para, sabe, acabar, erradicar a pobreza, esse tipo de coisa. E aí o Stark vem, não, tem que fazer arma mesmo, cara. Isso aqui é uma arma sem precedência, como destruir tudo. E aí o Ross contrata o Stark, ele paga e dá uma garrafa de uísque muito boa pra ele, pra fazer essa modificação. Só que ele acaba salvando a vida do Banner, em certo sentido, quando ele cria uma certa proteção pra bomba que, no final, transforma em Hulk. Pra mim, é o pior retcon de todos, porque não tem nada pra que você colocar o Stark ali, sabe? Se você for olhar qualquer origem do Hulk, isso não tem nada a ver. Não tem como estar ali, é desnecessário. Essa parte ainda é da fase do Hulk do Mark Waid, não? É, quem escreve é o Mark Waid. Cara, tá aí uma fase que não me passou, não gostei dessa fase do Hulk pelo Mark Waid, o Hulk de armadura, do Hulk agente da SHIELD, não me desceu. A história nem é ruim, sabe? Ele tem umas nuances, assim, que ele, como ele usa a questão da garrafa, esse tipo de coisa, mas assim, como é um retcon muito grande, eu acho que não desenvolveu no universo Marvel daí pra frente, e só ficou muito forçado, sabe? Não tem a menor razão para o Stark estar ali. Nem para os filmes funciona, né? Já que não tem uma amizade pré-guerra do Stark com o Banner, né? No filme não mostra isso. Eles se conhecem ali na hora dos Vingadores. Aí eles estudaram juntos, eles começam a fazer coisas juntos, cada um tem sua personalidade, né? O Banner é essa coisa mais salvar o mundo, o Stark é ideal. O Banner é muito arrogante, isso aí fica meio claro também. Ele é um cara arrogante, não quer que ninguém mexa na coisa dele, no estudo dele sobre radiação gama. Mas é completamente desnecessário esse vínculo dos dois. Em Heróis Renascem, o Stark, o Richards, o Banner e tem mais um, formam uma comunidade da escola, né? Eles tinham um nomezinho, eles eram amigos de faculdade. Alguém lembra disso? É Cavaleiros da Távola Atômica, Jamerson. E eu tô gostando um pouquinho mais de você porque você lembrou disso, cara. Ó, ganhou pontos comigo, hein, meu? E outra coisa, do Heróis Renascem, a série do Homem de Ferro é muito boa. Aí você acabou de perder o ponto. tô pegando ele de volta. Nem se ele falar bem do Capitão América, se ele falar do Capitão América, você fica mais feliz. O Capitão América? Vocês estão brincando. Capitão América, do Messi. Messi, autor das suas palavras agora. Eu tomaria muito cuidado com... Rapaz, eu acho que agora você empatou, viu? Você tá num terreno perigoso, hein, minha? Vamos pra frente. Vamos seguir. Teve o segredo do Deadpool, que Deadpool, quer os haters gostem ou não, é um personagem relevante hoje no universo Marvel, né? Revelação da filha do Deadpool. Teve o Quarteto Fantástico, que foi o Johnny. Teve uma peça, né? Uma brincadeira do Johnny que impediu o Ben Grimm de reverter a forma humana. Teve o Nova também, que é a tropa de elite Nova. Tem os espaciais, é o do Nova e o do Guardiões da Galáxia, que esses sim não servem para absolutamente nada. O do Nova, então, ele tem aquele fala começo, aquele começo, eles são zero, né? Ele pergunta ao Vigia se pode estar vivo, o Vigia fala que sim. Não é isso o desenrolar da história. Ele tem um insight que o pai dele é um traidor da tropa nova. Ele se entrega a uma tropa nova negra, que é um grupo de elite dentro da tropa nova, e ele mata um membro da tropa nova. São os Black Ops da tropa nova, né? Ele até fala isso, ele fala boas vezes. Não, os Lanternas da tropa nova. pior ainda. Aí ele vê o pai dele matando esse cara que, da tropa norte, seria um cara que ia entregar a eles, porque eles estavam fazendo um cara de trabalho sujo. E aí ele, sabe, do nada, só muito besta, ele percebe que não, que o pai dele tava enganando outro cara lá da tropa nova negra, né, fazendo merda, blá, blá, blá. E do Guardião da Galáxia é que um outro agente da tropa nova, o Richard Ryan, ele se sacrificou para salvá-los do Cancerverso, né, que lá tava o Peter Quill, o Draxler e esse Nova, junto com o Thanos. E aí eles, com o cubo cósmico, eles têm que matar o Thanos lá, não consegue, e aí o Richard Ryan se sacrifica pra tirar o de lá. E aí eles esconderam essa história da Gamorra, e só isso. Ele vai contar a história pra Gamorra, a Gamorra fica putinha, blá blá blá, não sei o quê, eu fiquei puro, vocês me contaram isso, ele morreu por mim. É só chato, e depois não serve mais pra nada. Depois disso, teve também a revelação do Homem-Aranha, que aparece quem é a Silk, né? Que aqui ficou conhecida como Teia de Seda, né? Aqui no Brasil. Dos X-Men, que foi o testamento do Professor Xavier, né? Se eu não me engano, a revelação era de um mutante muito poderoso, que ele, quando desenvolveu os poderes, ele acabou matando os pais, ele criou meio que construtos dos pais para continuar com ele. O Xavier conseguiu dar um jeito de apagar a mente desse mutante. E quando o Xavier morre, não teve ninguém para monitorar esse mutante, já que o Xavier não tinha contado para ninguém. Então, o testamento dele é contar para todos os alunos mais antigos, os principais alunos, e deixar essa missão para eles. Inclusive para o Ciclope, né? Que na época ele estava renegado, ele não fazia mais parte da escola Jean Grey, né? Ele já estava nos fabulosos X-Men, como um mutante renegado. E ele também é um dos que vai lá para tentar monitorar, só que ele é um dos que acha que ele não tem que apagar a mente desse mutante. Esse mutante, ele tem que ser usado em prol da causa mutante, só que acaba não dando muito certo, né? Nesse tie-in dos X-Men, isso acaba não dando muito certo, mas que depois também não teve relevância nenhuma, ninguém mais falou disso, né? Essa história da revelação, eu acho que não é nem tanto em cima desse mutante ômega da existência, mas assim, o fato que o Xavier foi casado com a Mística, né? Nunca vi um autor pra gostar mais de colapso nervoso, cara. Ele sempre possível, assim, o Bendis, ele faz algum personagem ter um colapso nervoso. Aí é aquela teoria que a Mística, nessa versão de Bendis, ela teve um colapso nervoso, que ela tem umas atitudes bem questionáveis. Aí é como se ela tivesse lutado pelo que aconteceu com o Xavier. Mas eu gostei dessa história, eu gostei pra caramba. Sobretudo quando aquela mutante, aquela cápsula do tempo, ela volta pra conversar com o Xavier, sabe? E mudar alguma coisa desse personagem na linha do tempo. É ela que salva tudo. Sabe? O próprio Xavier no passado faz algumas alterações lá e esse personagem parece que ele não chega nem a nascer. Parece que ele evita que os pais desse personagem se encontrem, sabe? Se conheçam. Mas, enfim, é algo que não foi explorado depois, né? Acabou sendo relegado a segundo plano, teve aquele impacto inicial, mas que depois não foi explorado, né? Vamos para a conclusão da saga em si. Depois de toda essa investigação que esses personagens promovem, o Nick Fury acaba confessando que quem matou o Vigia foi ele. O Vigia sabe o que o Nick Fury estava fazendo, né? Como aquele personagem invisível, aquele protetor invisível. Eu entendi na leitura que o Nick Fury meio que se desesperou pela parte do Vigia descobrir aquilo, e com isso ele acaba matando o Vigia, né? E tentando pegar o que seria a prova, né? Que o Vigia teria de que o Nick Fury estava fazendo tudo isso, que eram os olhos do Vigia, né? Que eram dispositivos de armazenamento. Vocês acharam que foi uma boa conclusão essa revelação do que o Nick Fury quem matou o Vigia? A motivação dele foi correta? O que vocês acharam disso? Quando você pega o começo dessa saga, você vê que o Vigia vai ser morto, você pensa, porra, uma entidade cósmica desse tamanho ser morto, assim, ser assassinado, você espera que seja um assassino à altura, né? Não um humano que foi reconhecido para ser a primeira defesa da Terra. Ou seja, todos os ataques que teve à Terra de alienígenas foram aqueles que o Nick Fury não conseguiu barrar. E se esses ataques quase destroem a Terra, então, porra, por que ele não voltou para a Terra para ajudar também esses ataques? E aí você pega esse cara que vai matá-lo, assim, uma motivação, sabe? Sei lá, você pode até aceitar, mas é uma coisa muito rasteira no final das contas. Já estava claro, né, lá pela terceira ou quarta edição, que esse Nick Fury que tinha matado, mas fica segurando aquele segredo. É o Pantera Negra toda hora. Sim, mas me responda, me responda. Quando ele finalmente assume, ah, foi eu mesmo que matei, que eu sou assassino e eu que matei, sabe? Fica muito jogado. Isso até, assim, eu não tenho problema com retcons. Mas aí, quando você pega uma saga que é somente de retcons, você começa a ficar de saco cheio. Mas aí quando você pensa que foi o Nick Fury que matou o Vigia, eu na hora esqueci até que era só uma saga de retcons, porque ficou uma coisa tão, tão besta, tão trivial, tão banal, que pra mim perdeu todo o sentido do que é a saga. O que, que vocês acharam da finalização em si, do novo status dos personagens, né? Acabou o Nick Fury conseguindo o que queria, né? Um dos personagens que ele tinha escalado para as investigações acabou assumindo o papel que ele tinha de vigia da muralha, que foi o Soldado Invernal, né? O Bucky. Eu até gostei desse novo status dele no universo Marvel, porque depois da fase do Capitão América do Brubaker, ele tava meio largado, né? Acho que ninguém sabia o que fazer com o Bucky. E eu acho que foi um status interessante pro personagem. Você concorda com isso, ou Jamerson? Eu sempre fiquei com a impressão de que o Bucky iria morrer ao final da fase do Brubaker, que é algo comum na Marvel, né? A Marvel pega um personagem que supostamente estava morto, ele ressuscita, faz um retcon qualquer e explica que ele não morreu, mas ao final daqueles eventos, ela coloca ele como morto, né? Então, assim, usar o Bucky é uma adequada, é interessante tentar utilizar aquele personagem, dar alguma relevância para ele dentro do universo Marvel, para a gente olhar e falar, esse cara tá ali, certo? De repente se lembrar, mas o Bucky deve estar por aí. Eu confesso a vocês que eu não sei como, até depois das Guerras Secretas, se esses personagens, eles continuam com o mesmo status. Vocês sabem dizer se o Bucky continua com essa... Eu sei que ele liderou uma versão dos Thunderbolts, mas ele manteve as duas funções ou não? Ele segue. O Nick Fury continua sendo o Vigia, praticamente, né? Ele assumiu o posto. E assim, eu discordo de você, porque na série da Viúva Negra, escrita pelo Mark Waid e Chris Samnee, ele usa o Bucky muito bem. Assim, dá uma... sem retconear, só joga ele na história, não joga ele de paraquedas, tem um bom motivo para instalar. Essas são duas edições ou três, se eu não me engano, já no finalzinho agora do segundo arco. E assim, é sensacional a participação dele. E até aparece o filme também na história lá na Lua, ele como vigia, ele calado e tal. Mas é magnífico assim, a participação dele. Então, isso foi utilizado agora, né? Isso é coisa recente, foi depois até de Pecado isso, Original, né? Depois do run do Brubaker, o Bucky tava largado. É isso que eu tô falando. Foi uma boa maneira de reutilizar o personagem e agora ele mantendo esses dois status, né? Bem como o Nick Fury fazia, que foi retconeado, que ele fazia anteriormente. Ele era lá o espião supremo da Marvel e era o cara invisível, o cara que protegia o planeta Terra de ameaças que não aparecia para mais ninguém. Ele acabava com a ameaça antes dela chegar na Terra. E o outro personagem que o Dãozinho já falou é o Nick Fury, que se tornou o novo Vigia, né? Ficou com a atribuição que o Vigia tinha, de, inclusive lá na área azul da Lua, nas ruínas do que seria o Palácio do Vigia. Ele assumiu aquele papel de ser o cara que vai registrar tudo o que acontece naquele setor espacial. E pelo que o Dão falou, ele continua com esse status. É um vigia bem mendigo, né? Como diria a Reginaldo. Um olho só, ele só pode registrar metade do que o outro fazia, né? Pois é. Não, na verdade, ele tá usando aquele outro olho, hein, Jamerson? O cara tá fazendo... Mais um retcon, né? Olha, nossa, só tem retcon hoje. Puta que pariu. Tá fazendo 360, você não sabe. O que eu ia falar é que o Nick Fury acabou de aparecer agora no final do Indigno Thor, né? Acho que foi a primeira aparição dele, né? Como Vigia Mendigo, né? Não é legal, viu, cara? Não tem jeito, assim. Eu acho que já vão corrigir isso daí, aparece que aquilo lá é um MVA e arrumam de novo, cara. Não sei. Porque não funciona, não é interessante não, né? Ei, bicho, qual é a história daquelas correntes? Quando eu vi lá, ele tá com uma aparência muito mais de destino lá dos perpétuos do que de vigia, né? Exato, eu ia falar isso, Marcos, ele tá parecendo de destino mesmo. Na história da Viva Negra que eu falei, ele, além desse visual mendigo, ele, como ele não fala, né? Pelo menos o outro vigia até falava, só falava quando queria, né? Então ele não responde a pergunta lá da viúva, é que ele faz, ele escreve no chão, na areia da lua, com o pezinho, ele vai e escreve a resposta pra ela. sabe? Ficou, né? Ficou mendigo e hippie, né? O vigia mendigo hippie lá. Só pra fazer sangue espacial, né? Fazer sangue espaciais pra vender por aí, pelo amor de Deus. No próximo bloco, nós vamos falar sobre os nossos vereditos a respeito da saga. Não sai daí. Eu vim para ganhar. Dormamos. Vamos falar sobre nossos vereditos. Começa aí, Reginaldo. Você vai ser o único que vai defender essa saga. Começa aí falando. Olha, cara, é assim, não defendo, não, mas eu gosto dela, assim, entendeu? Eu posso dar os motivos porque eu gosto, né? Eu comecei falando, ela tem todo aquele ar pulp, né, meu? Aquele ar de história pulp, que eu gosto muito. Muito mesmo, assim, né? Também envolvendo essa história de mistério, espionagem e herói sci-fi. Então ela tem um ar de anos 50, vamos falar assim, né? Que já me chama muito a atenção, né? O Jason Aaron, eu gosto do trabalho dele, assim. Não sou um grande fã nem de Scalp, mas eu gosto do trabalho dele. Teve aí muita intervenção editorial. Ele ia contar uma boa história do Nick Fury, eu acho. E no meio disso ele se perdeu com essa história de pecado. A arte do Deodato, maravilhosa, cara. A gente comentou até pouco dela na minissérie, né? Ele faz um outline branco nos personagens. Então isso daí dá um ressalto. Ele não faz uma grade de quadrinhos convencional, assim, ele faz um negócio estilizado, então escapa, a arte dele escapa da página, fica... Gostei muito, cara, gostei muito, eu acho ela fechada, foi o que eu falei, eu não gosto de estar aí, a mini mesmo, assim, fechada, acho que ela não agride ninguém, são 8 edições legais, né, assim, o Nick Fury tinha que ser realmente esse cara manipulador, acima do bem e do mal, o cara capaz de qualquer coisa para fazer o bem maior, e acabou que deram para ele uma função esquisita. Eu gostaria, cara, eu até pensei, olha, o Vigia sem olhos aí, perdeu o olho, já vão colocar, inserir o X-51, o Homem-Máquina, e eles vão para essa... linha da Terra X, mas não fizeram isso, uma pena, mas eu gosto, eu acho legal, eu acho que não é inofensiva, não é igual a Essência do Medo, essas bobagens aí que a Marvel andou fazendo, cara, eu acho que ela não agride, pelo menos, é uma boa minissérie, vale, dá pra ler. Não, eu discordo de você, ela me agrediu e me ofendeu profundamente, porque ela desse balaio de retcon sem noção, porque eu caí na bobagem de ler os carinhas e terminei me lascando nesse sentido, mas eu queria pegar a última parte que você falou, que pra mim o ponto alto da série tá na arte mesmo, tá? Do Deodato, assim, ele tá desenhando muito, quando ele pega um realismo do seu clássico, que é uma coisa linda, e você falou do design das páginas, são belíssimas, assim, é uma coisa de encher os olhos, e o melhor são algumas, são poucas que tem, até com uma saga desse tamanho, tem poucas, assim, são as páginas duplas. Ele faz assim com os painéis dos Vingadores correndo, também na outra edição, que é uma coisa maravilhosa, assim. Isso é, pra mim, é o que salva a edição, que o cara tá destruindo no desenho. As últimas páginas daquele cliffhanger pra próxima edição, todas são muito bonitas, assim, são páginas inteiras, coisa muito bonita mesmo. E você, Jamerson, qual o seu veredito sobre essa mini? Eu sou da opinião que a arte do Deodato tá excepcional, ele faz um trabalho excelente. Eu acho que o Aaron, ele fez o certo, que é receber o dinheiro da Marvel para contar a história que os editores queriam, certo? Se isso a gente, eu tenho certeza que nós faríamos algo semelhante, E é uma série esquecível. Daqui 5 anos ninguém lembra de nenhum desses retcons. Ninguém vai lembrar de alguns eventos. Acho que em breve o Nick Fury retornará a ser aquilo que a gente sabe que é o Nick Fury no universo Marvel. Agora, quanto tempo vai demorar para os efeitos acabarem? Pô, se teve uma guerra secreta e ainda não disse essa merda, certo? Eu não quero dizer que a série é uma merda. Eu quero dizer que algumas coisas que ela defende, alguns eventos, não casam com os personagens. É isso, eu não leria. E você, Luigi, seu veredito? Não, eu comecei gostando, mas como eu disse ainda há poucos instantes, essa modificação do status quo do Nick Fury velho para o Samuel Jackson, e caramba, realmente não gostei muito disso, não. Como eu falei antes, eu acho que a Minnie, ela, para o que ela se propôs, ela foi bem sucedida, que seria introduzir esses retcons. Se eles foram relevantes ou não, aí talvez seja um problema dos roteiristas desses tie-ins, né? Que não souberam desenvolver legal. Mas a execução da série em si eu achei muito fraca. Não teve aquele punch que uma mega saga deveria ter, né? A gente sabe que a maioria não tem, mas ela não me cativou como uma mega saga deveria cativar o leitor. Os desenhos do Deodato estão impressionantes. O cara mostra realmente por que ele é um dos principais desenhistas, não só desenhistas brasileiros, mas um dos principais desenhistas no mercado de comics norte-americano. O cara tá matando a pau nos desenhos. Em relação ao que vocês falaram de voltar o status do Nick Fury original lá do universo 616, eu acho que enquanto tiver filme da Marvel com Samuel L. Jackson como Nick Fury, ele não volta. Ele, talvez a solução mais interessante seria agora, no final de Guerras Secretas, trazer o Nick Fury do universo Ultimate para ser o Nick Fury do universo Marvel normal, como eles trouxeram o Miles Morales, mas eles não tiveram paciência de esperar isso acontecer, então tiraram do cu um filho negro do Nick Fury, que sinceramente não faz muito sentido. Na verdade, ele já existia, mas ele tinha um outro nome. Aí eles descobrem que o nome dele também é Nick Fury. Então, mais jogado que isso, impossível. Mas a Minnie em si, eu achei que ela vale basicamente pelos desenhos do Mike Deodato. Porque ela vai ser, como o Jamerson disse, ela é esquecível. Daqui um tempinho a gente não vai nem lembrar que ela existiu. E em relação ao Jason Aaron, o pessoal fala muito da passagem dele, tanto pelo Hulk, mas principalmente pelo Thor. Eu vou confessar a vocês que eu li aquela fase anterior à Pecado Original e não acho essas coisas todas, não gosto muito dela. A fase agora, mais recente, da Thor, tá muito mais interessante, mas eu ainda acho que o melhor trabalho dele é no Scalpo. Isso foi mais uma coisa que ele fez para poder pagar as contas, como o Jamerson disse. Vamos terminar mais esse bloco, vamos pro último bloco, que é o bloco das indicações. Você tem um braço de metal? Isso é muito maneiro! Último bloco, vamos para as indicações. Eu queria propor para vocês o seguinte: vamos fazer duas indicações. Uma indicação, eu quero que seja aquele seu pecado escondido, aquele gibi que você tem vergonha de admitir que gosta, é um gibi que talvez ninguém mais goste, só você. E a segunda indicação pode ser alguma coisa relacionada com os autores que a gente falou hoje, ou com esses personagens principais. Vamos lá, quem quer começar? Vamos começar com o convidado, né? Eu gostaria de aconselhar aos amigos que ouvem este podcast a lerem Crush, Agente da Palhaço, certo? Da revista dos Simpsons, já foi publicada no Brasil duas vezes, que é um pecado, é uma história que eu gosto e tenho vergonha. Se você pensar em algo do universo Marvel, eu vou voltar a citar o Homem de Ferro de Heróis Renascem, que é um pecado meu. Eu acho a série funcional. E específica do Deodato, eu fiquei sabendo que 3 mil anos depois está sendo republicado no Brasil. Eu não sei exatamente onde está sendo republicado, mas se você não conseguir, você procura aí no Sebos Android, quadrinhos do futuro, número 1, de 1997, você paga aí uns R$10, e é um material muito bom, Deodato, que é um dos autores de Pecado Original. Eu acho que todos os amigos aqui vão aconselhar do Jason Aaron, então eu quero fazer diferente. Do Deodato, você tenta ler essa 3 mil anos depois, ou então Os Vingadores Sombrios, que é uma saga que eu acho que foi redondinha. E gostaria de pedir aos amigos e aos ouvintes que me visitem o canal do Silêncio dos Carneiros, certo? Você vai começar a digitar lá no YouTube o Silêncio, aí aparece Inocente, mas se você digitar a palavra Carneiros, também aparece, e hoje, nesse sábado, vai ter o vídeo do péssimo Mulher Maravilha Terra 1 do Grant Morrison. Grande abraço e fiquei honrado de participar. Valeu. Valeu, Jamerson. Wig, suas indicações. Bom, meu prazer culposo vem direto da saga do clone, é Homem-Aranha, Anos Perdidos, de J.M. DeMatteis e o Romita Jr. Eu gosto pra caramba dessa história, não adianta. E assim, de certa forma, eu até gosto da saga do clone. Basicamente, como diz assim, o título, Anos Perdidos, é o que Ben Reilly fez depois que descobriu que era um clone do Homem-Aranha, sabe? Ele vai pra uma cidade chamada Salt Lake City e, de certa forma, funciona como um aranha low profile aqui, sabe? Outro prazer culposo meu, assim, eu vou até pedir pro Marcos colocar na descrição do post, é um post do Black Zombie, do meu amigo Dogma, que é Nick Fury, agente da Malibu, que ele destrincha, assim, e eu já vi isso, o Nick Fury do David Hasselhoff, de 1998. Ele seria o piloto de uma série do Nick Fury, e é escrito pelo David Goyer. É um besterol, sabe, de 98, mas, cara, eu vi isso aqui e gostei muito. E um material bem decente, assim, é um quadrinho da ópera gráfica, é Sargento Rock, Primeiros Combates, do Robert Kaniger e o Joe Kubert, material clássico, acho que ainda você pode encontrar por aí, capa dura, muito bom, véio. E já que eu citei esse trabalho do Sargent Rock, eu queria também fazer diferente, cara. Eu queria propor, cara, meu Deus do céu, eu acho que nunca ninguém pensou nisso, cara. Era um crossover, bicho, era o meu sonho, era um crossover do Sargent Rock com o Sargent Fury, velho. Na época que a Marvel DC fazia isso, era louco que isso acontecesse, cara. E nunca aconteceu, nem vai acontecer. Companhia Moleza e os Comandos Selvagens. Cara, eu sonhava com esse curso. Mas fica pra outro vídeo. E a última minha indicação, no caso, é um filme de 2014, que aqui recebeu o nome Corações de Ferro. Mas o nome original dele é Fury. Dirigido pelo um cara que levou muita bomba ano passado, que é o David Ayer, do diretor do Esquadrão Suicida. Mas diferente desse Esquadrão Suicida, que é um filmaço, cara. E o Brad Pitt aqui faz o papel do Don't Worry Daddy Collier. Cara, é o Nick Fury aqui, cara. Se você terminar esse podcast, vá à locadora, compra o DVD ou Blu-ray. Cara, filmaço, filme de guerra. Old muito school, bom muito esse bom. Filme. Muito bom. Esse filme é muito bom. Agora, só tem um problema. O final dele é um lixo completo. Assim, eu assisti no cinema, a sessão vazia, tinha 10 pessoas que eu assisti. O final, pra mim, eu saí com tanta raiva desse final que eu esqueci do filme depois. Eu sei que ele é muito bom, mas eu detestei aquele final, que foi uma bobagem igual a que eu fiz ali. Mas enfim, mas é um filmaço mesmo. Suas indicações, Regi? Então, cara, é complicado pra mim, que assim, eu sou de outra geração, que vocês já falei. Então, que eu tenho vergonha? Eu tenho vergonha. Eu tinha vergonha de tudo na minha época, porque eu não mostrava que lia quadrinhos, era algo, era gueto do gueto mesmo, assim, não era algo de se orgulhar, não. E depois de um tempo, quando você vai crescendo, você perde toda a vergonha e você fala que se foda e sou mais eu, né? Então eu não tenho vergonha de nada que eu leio, e desculpa, cara, mas eu leio o Life da mesmo jeito que leio qualquer outro, assim, né? Então, cara, não sei dizer. Falar que eu tenho vergonha de assistir The Good Wife, de ver Project Runway, assim, mas de gibi eu não tenho, cara. Então, para dar uma dica que tem a ver aí com o que nós conversamos, eu peguei o Casanova, né, da Image, que é do Matt Fraction, com os gêmeos aqui, o Moon e o Bar, né, os gêmeos desenhistas aqui do Brasil, e eu acho legal, eu acho maluco, né. Se eu não me engano, o Casanova é só do Bar, não, só do Moon. Então, sei, é um dos dois. Também, não, eu também achava isso. Ele tá como o Gabriel Bar, né? Mas depois eu vi que os irmãos intercalam os capítulos. Um desenha, o outro desenha. Então são os dois, sim, viu, meu? É toda essa parte que eu falei, né? Que é Sense of Wonder de espião, né, cara? Assim, que é o fantástico da espionagem. É realidade paralela, é gadget fantástico. Inimigo com nome pontuado. Então, é assim, é divertido, cara. E Reginaldo, isso aí era o que a Shield deveria ser, bicho, na marca. Exatamente, cara. Cara, eu espero que não, porque eu acho essa série um porre. Cara, não, é muito cara, eu li o primeiro encadernado, eu acho um saco. Olha, vou te falar que o segundo é o Gula, né? Ele é melhor que o primeiro, cara. E aí você entende que, assim, ele tá usando os conceitos de história de espionagem de forma divertida, né? E aí você entra na brincadeira e eu acho muito legal, cara. Porque é exatamente quando a gente elogia o John Stone lá do Planetary, ele aparece em 2-3 páginas e ele é outro chavão de conceitos de espionagem. Então ele funciona desse jeito, né? Assim, e os caras conseguirem desenvolver uma série com isso, e a série até tem a ver com o que nós estamos falando, porque cada volume é um pecado capital, né? Então tem. Primeiro é avareza, o segundo acho que é gula, tem um que é apatia, que eu acho que é em latim os nomes, assim. Então, eu acho uma série bem legal, viu, cara? Ela é um pouco subestimada, assim. E o Fraction, ele é um cara confuso também, vamos dizer a verdade, né, velho? Reginaldo, sabe o que é pior, bicho? Se o Sidney Guzman, lá do Confins, indicar esses quadrinhos, na outra semana, esse infeliz aí do nosso roster aí tá comprando, velho. Não, é, isso daí o WhatsApp da gente, isso daí não precisou de indicação nenhuma. Eu li o primeiro e achei um porre. Tá até pra vender. Por sinal, se alguém quiser comprar, é só entrar em contato aí que eu tô vendendo. Que o primeiro eu achei muito fraco, viu? Mas, depois dessa alfinetada do nosso editor, vamos pra próxima indicação, né? Diga aí, Dãozinho. Pensando na pauta desse podcast, terminei me tocando que eu li pouquíssima coisa do Jason Aaron. E aí eu queria indicar dois trabalhos dele, que recentes, um tá saindo ainda, e um é do 2014 ou 2015. O primeiro é Man of Rats, que é do selo Ico, da Marvel. São cinco edições só, que ele é desenhado pelo Ron Garmin. E o outro, Sword and Bastards, que ele sai pela Image. Eles têm temáticas, vai lá, semelhantes, né? São aquele povo do interior ali no sul dos Estados Unidos. Um trata de futebol americano, o outro trata de uma coisa mais religiosa. Só que tem muita violência. São homens muito violentos e muito assustadores. Assim, é sangue, até se puder dizer mais. A gente matando, todo mundo mete medo. Todo personagem que aparece mete medo em você. Assim, é uma coisa bem. E os desenhos são muito bons, das duas séries. E assim, eu vou muito na linha de Reginaldo. Eu leio muita merda, muita, excessivamente. Tenho uma tendência doentia a gostar das merdas que eu leio e, pior ainda, a ficar elogiando. Até sendo elogio sobre essas merdas que eu leio. Aí a indicação que eu queria dar aqui, não sei, talvez alguém considere uma merda, que é. Saiu aqui em Super Powers 32, que é a origem do homem que vai destruir o Batman, que é a origem do Bane. Saiu aqui em novembro de 94. Acho que todo mundo leu essa história, mas eu posso resumir de uma forma, assim, bem rápido. Esse gibi é muito foda, velho. Então, é Chuck Dixon, o roteiro, desenho espetacular do Graham Nolan, e eu só posso resumir de uma forma, né? 1000 barras, 1000 apoios. E é isso. O cara é foda. Ei, mas esse quadrinho é foda, velho. É muito foda esse gibi. É vergonhoso dizer que não gosta desse quadrinho. A capa mano. Metalizada, bicho. Quando na época que não tinha capa metalizada no Brasil, tem uns detalhes brilhosos na capa, velho. Kelly Jones. Até hoje, pô. Muito a capa bom. Do Kelly Jones. Kelly Jones coloca músculo onde não tem como existir. Mito, Kelly Jones. Bom, e as minhas indicações, o meu Guilty Pleasure, que eu tenho certeza que um dia nós vamos fazer um podcast sobre, é a série Amálgama. Cara, qualquer coisa mais massa velho do que juntar o Batman com o Wolverine e sair o Garra das Trevas, aquilo era muito bom. Tem coisa bem menor que isso, que é juntar o Robin com a Jubileu e virar o Pardal. Isso aí é genial. Cara, aqui no Brasil só saiu a primeira leva, né? Saiu numa minissérie em 4 edições, formatinho ainda da Abril, saiu logo depois da primeira minissérie Marvel vs DC. E assim, eu tenho uma relação de amor com aquilo que é impressionante. Eu adoro aquele gibi. Tinha a mistura da Mulher Maravilha com a Tempestade, do Superman com o Capitão América, que era o Super Soldado. O vilão do Garra das Trevas era o Hiena, que era uma mistura do Ace Sabre. O Bruce Wayne, comanda a S.H.I.E.L.D., né? Falando aqui de... Bruce Wayne, isso, né? Comandante da S.H.I.E.L.D. Aquilo é muito legal. A segunda leva de Amálgama não chegou a sair aqui no Brasil. Eu lembro que o que me chamava mais atenção dessa segunda leva era a mistura do Howard e o Pato com o Lobo, que só aquela imagem... já vale por qualquer... por muito quadrinho que sai hoje em dia. E a minha segunda indicação seria uma coisa que eu falei durante todo o podcast, é pra mim o melhor trabalho do Jason Aaron, que é o Scalpel. Saiu aqui pela Panini, na revista mensal da Vertigo, e que na CCXP de 2016 eles anunciaram que vai sair encadernados de luxo com toda a série. Então, quando começar a sair, vale muito a pena ir atrás, que esse gibi é muito bom. Melhor trabalho do Jason Aaron de longe. Bom, com isso nós vamos encerrando mais esse episódio dos 7 Jagunços da Derrota. Queria agradecer vocês, Luigi, Regi, Dãozinho, Jamerson, nosso convidado especial. Valeu, pessoal, e até a próxima.